Miami. South Beach, bringing the heat. Navio pirata número 8, desce macio e reanima cadáveres. Jig it out. Here I am in the place where I come let go. In Miami, the bass and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day. No work, all play, okay? So we sip a little something later. Alô, alô, senhoras e senhores. Começamos mais um episódio do Navio Pirata, o podcast da Max Ribble. Eu sou o Fernando, mas ninguém me chama assim, só os meus parentes. Só os seus parentes, né? Apenas os meus parentes. Alguém te chama de Fefe? Não, cara. Fefo. Sabe uma coisa? Não. Sabe uma coisa que me deixa muito feliz? Nunca em 29 anos de idade ninguém me aplicou o apelido Nando. Nando, cara? É mesmo, velho? É muito comum. Eu nunca fui Nando pra ninguém. E nenhuma variação de Nando, tipo Nandinho, isso, Nando, nada. Isso, nada, cara. Bom, agora a gente vai chamar você de Nando. Nando! Nando Mucioli. Sim. É tipo, é nome de cantora pra de música de adolescente, tá ligado? É. Nando Mussa. É. Mas enfim, estou aqui mais uma vez na companhia de Pedro Falcão. Olá, olá, como vocês estão? Eu estou aqui com o Nando. Tem algum nome pelo qual ninguém te chama nunca? É que Pedro também não tem muita margem pra apelido, tá ligado? É tipo, sei. Pedro. É tipo, eu tenho meu nome do meio, mas também nunca me chamaram, tipo, nome no meio. Não é um nome muito sonoro, tá ligado? Não, acho que não, cara. Não, acho, nada tipo, assim. O que já foi, o que pôde ser aplicado a mim, já foi aplicado, sabe? Essas coisas. Me chamaram de Pedroca? Já. Pedroca, sim. Minha mãe me chama de Pedroca, meu avô me chama de Pedroca. Cara, Pedroca é o menos ofensivo. Cara. Não é, cara. Como os ouvintes já sabem. Pois é. Exatamente. E o Danibas, Daniel W. Ponto, qual o nome que ninguém nunca te chama? Geraldo. É verdade. Não, faz sentido. Faz sentido, né? Faz sentido. Eu tenho certeza que não. Geraldo, Roberto, Felipe. Sim. Rodrigo. Nenhum desses. Nenhum desses, cara. E mais um monte de outros nomes também. Não, cara. Fato. Não, é verdade. Sheila. Sheila. Fato. Sheila, ninguém Sheila, nunca me chama. Sheila, eu acho o nome bonito de mulher. Sim, não, belo nome, mas ninguém nunca me chamou de Sheila. Que nem. Como é que é? Rogéria. Rogéria é um nome bonito de mulher. Eu acho demais esses nomes que eles são. Quase especificamente de um sexo, só que a galera pega e força ele pro outro sexo, tá ligado? Sim. Tipo Mariano. Mariano, tá ligado? Mariano é foda. Qual é o problema com Mário, cara? Já tá ali, tá ligado? Mário. E como vocês já ouviram, temos um convidado especial nesse programa. É o inigualável, né? O único. O super poderoso. Especialíssimo. Né? O nosso defensor do universo. O nosso Batman da UTI. O Batman da UTI. O Batman zoado, né? O Batman zoado. Marcos Oliveira, o Marcola. Muitos perguntam se você está vivo e você está. Eu estou, meu nome é Marcos e o meu apelido mais comum é cu. Muito bom. Belo apelido. Todo mundo sente falta do cu. Quando eu jogava Magic ativamente, as pessoas, eu tinha um apelido que era feio. Feio. Porque eu jogava com os meus primos. Uhum. Os meus primos me chamavam de Fê. Uhum. Então, alguém ouviu, tá ligado? Quê? Feio? E aí fudeu. Foi que nem o Falclone, cara. Falclone, velho. É verdade, cara. Foi um apelido inconsciente. O cu está embutido no meu nome. É verdade. Desde sempre. Mas. Cu ou cuscuz. Já foi também. Cuscuz. Nunca, pô. A parte da frente nunca usaram, mas a parte de trás usaram sempre. O cu usaram, abusaram. Destroçaram. O Marcola, pra quem conhece, já ouviu Amigos do Fórum, sabe muito bem quem é o Marcola. Exatamente. Pra quem não sabe quem é o Marcola, primeiro você está de castigo por não saber quem é o Marcola. Exato. Segundo, Marcola, por favor, se apresente a quem não te conhece, pelo amor de Deus. Eu sou o Marcola, o Marcos, o cu, eu trabalho no Kotaku, eu escrevo sobre joguinhos. Exatamente. Isso aí, cara. É uma vida relativamente amena, com algumas alegrias e muitas tristezas. Cara. Cheia de desesperança, né? Com pontos básicos de desesperança ali, alguns planos para o futuro que não serão realizados e pouco dinheiro. Ou seja, né? É um poço de desespero. Ou seja, como a vida de maioria das pessoas da nossa cidade, não é mesmo? Exato. Sim, isso é legal, velho. Desespero é legal. Pelo menos eu posso jogar enquanto eu trabalho, não é isso mesmo? Exatamente, né? Como pois dizem é. Por aí. Muito bem. É, e depois de muitos pedidos, muitos chamados e alguns desencontros, sim. Marco era para estar presente conosco no episódio inaugural do Navio Pirata. No primeiro episódio 00, né? Mas como todos sabem, tem muito compromisso resgatando donzelas indefesas. Aplicou o Batman, né? Aplicou o Batman só à noite. Ajudando a reestruturar os Power Rangers novamente, que agora eles estão com aquele problema que eles são um novo grupo com trenzinhos agora. Exato. Tive que dar um conselho, tapa nas caras daqueles desgraçados. Afinal, o poder da baldeação... Da baldeação é uma parada, mano. Não se brinca. Não se brinca com a baldeação, cara. Mas muito bem. É, estamos aqui todos unidos. E pra começar, como sempre, começar o Navio Pirata, a gente vai fazer aquela checagem de que sim, o mundo continua uma merda. Pessoas continuam loucas. Sim. A galera ainda tá surtando e falando umas bosta. Exato. Sim. E aliás, falando em tristezas, né? É, então, mas isso que eu falo. Pois é, justamente. Pelo menos hoje, não é uma tristeza social, assim, sabe? Não é uma coisa que a gente viu... É, não, a gente de fato viu isso na nossa timeline sim. do Facebook, mas não houve, não foi aquela coisa... Não teve chorume, tá ligado? É uma tristeza específica. Foi uma melancolia, assim. Exato. Né? Porque faleceu durante essa última semana o Harold Ramis. Exatamente. Mais conhecido como o ator que interpretou o Egon nos Caça-Fantasmas. Doutor Egon Spengler. Ele era roteirista, comediante roteirista. Diretor que fez uma caralhada de filmes. Sim. Dentre os mais famosos dele, tava a Máfia no Divã. Sim. Caddyshack. O Caddyshack e também o Groundhog Day. E Groundhog Day. É como um passe de mágica, um dia de mágica. Não sei. Coisa assim. Uma tradução bonita. Que é aquele com o... Eu acho que é um toque de mágica. Com o Bill Murray, né? Com o Bill Murray, O Bill Murray, que é aquele que ele repete que o mesmo dia. No mesmo dia. É dele esse roteiro. É. E foi um cara super importante pra comédia, não só nos Estados Unidos, mas por consequência... Em todo o resto do mundo. Eu só gostaria de fazer um adendo, que a gente falou de Groundhog Day, e eu lembrei de uma trivia sobre Groundhog Day. O título da paródia pornográfica. Groundhog Day. Cara, se a gente procurar no Google, a gente acha. Acha. É dirigido pelo Francis Ford Coppola. Que nem o Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis. E Matrix. Eduardo de Mãos de Pênis. Voltando, não a versão original. Era pra ser triste isso aqui, velho. Pois é. Mas o que está assinalado no roteiro desse Dia da Marmota aí, no roteiro desse filme, mas não é dito isso no filme, ele passa 1000 anos naquele mesmo loop. Dia. Ah, é? 1000 anos. Por isso que ele realmente fica, tipo, realmente muito foda em muitas coisas, tá ligado? Sei. Mas tecnicamente o tempo que ele passa é de 1000 anos pra ele. Ele vira tipo um Jesus daquele dia, assim. Exatamente. Pode crer. Maior é legal ser um Jesus de um dia, cara. Né? Jesus por um dia. Por um dia, cara. Essa é a ideia. Por um dia para sempre, cara. Né? Porque o dia se repete, portanto. Exato. E outro ator que também faleceu nesses últimos dias... Foi o que foi... Roger Hill, velho. Que fez, pra quem não sabe, fez o lendário Cyrus do filme Warriors. Os Guerreiros da Noite. Os Selvagens da Noite. Os Selvagens da Noite. Sim. Ele tentou juntar todas as gangues de Nova York. Ele é o cara daquela célebre frase... Can you dig it? Ou vocês sacaram. Vocês sacaram. Exato. Exato. Dublado fica interessante. Vocês dublado sacaram. Fica melhor. Melhor do que vocês sacaram. Podem escavar. É, exatamente. Né? Vocês podem escavar. Vocês escavam, trouxas. Cara, você me lembrou um outro bagulho de dublagem. Que tipo. Era pra ser triste. Não, caralho, né? Porra, cara, mas desculpa. Não, cara, aposto que esses dois caras eles gostariam de ir embora desse jeito. Não, exato. Com pessoas rindo e se divertindo com as memórias. Que nem quando rolou, quando morreu o Graham Chapman, do Monty Python. Sim. Que tem até o vídeo do serviço funeral na igreja. Que o cara que vai lá, o John Cleese, acho que ele vai. Que é o que vai falar, vai fazer um discurso. Ele falou, cara, eu sei que eu tô aqui falando e eu sei que ele queria, ia querer muito, e ele ficaria muito feliz de saber que eu fui a primeira, primeira pessoa em falar fuck em um memorial service, assim, tá ligado? Aí ele começa a falar, é muito foda. E, mas tem um, acho que no Velozes e Furiosos, em algum deles, que no, no original o cara fala It's on like Donkey Kong. Olha só, e velho. E aí o cara fala não sei o que, o Burro Kong, tá ligado? O Burro Kong. It's on like Burro Kong, cara. É. Você tá dentro como o Burro Kong. Está dentro como o Burro Kong, cara. Mas assim, essas foram as notícias tristes. As tristes. Pelo menos não teve nenhum chorumão. Não, pra surfar não. Hoje. Até tem algumas coisas ali, mas tá bem melhor essa semana. Mas ó, eu garanto uma coisa, galera. Tipo, semana que vem teremos chorumes. Não, vai. Definitivamente. Vai ter. O chorume não se restringe duas semanas seguidas. Exato, o chorume não se cansa, cara. Exato. Pois é. E bom, vamos fazer uma pequena pausinha. Uhum. A nossa tradicional pausa ilusória. Exato. Sim. E voltamos daqui. Simbólica, a... né? Simbólica. E voltamos daqui a alguns segundos. All ages and races, real sweet faces, every different nation, Spanish, Haitian, Indian, Jamaican, black, white, Cuban or Asian. Voltamos com o Navio Pirata número 8, e depois de um pouco de morte, um pouco de melancolia e tristeza, agora nós vamos falar de alegria e de um reino mágico. Aliás, de pura alegria. De pura alegria. Eu amo alegria. Uau, eu amo alegria. Alegria é o meu sentimento favorito. Exato. Depois de... dor. Tristeza. Depois de depressão. Depois de ódio. Ódio é legal então, também. Acho que é o meu terceiro ou quarto sentimento favorito. Mas vingança como... tá na frente também. Vingança é poderoso. Mas legal. Como o Marcos é uma pessoa sempre muito, muito requerida aqui no Navio Pirata, ele passou muito tempo afastado Exato. Ele salvou muito a humanidade várias vezes, várias donzelas de defesa, vários aconselhou vários grupos de Super Sentai. Sim, né? Sim. E é engraçado porque justamente quando ele marcou, ela tava fora, é que estreou o Sentai com o poder da baldeação, tá ligado? Exatamente. Então existe uma relação clara entre as duas coisas. Sem o conselho do Marcola, eles fizeram merda. Fizeram merda, exato. Entendeu? Peço desculpas. Na ausência, né, do Marcola. Marcola, você devia ter conselhado os caras, mano. Cara, eu preciso também das minhas fériazinhas. Exato, mas foi por um bom motivo, né? Sim, claro. Pois é, você tirou férias, né, Marcola? Eu tô vendendo consultoria de Super Sentai, inclusive, precisando de dinheiro. Uh-huh. Então, se vocês forem montar um grupo de Super Sentai, por favor, me chamem. Eu posso trabalhar como branco da parada. Ou verde. E eu posso... Não, o verde eu não gosto muito, cara. Mas verde é meio que branco, não é, no caso? Não, mas o branco é mais branco que o verde. Isso é verdade. Isso é. Não existe nada mais branco do que branco. E daí nós fazemos o trabalho de consultoria, inclusive do mentor, a gente faz o trabalho. Eu posso me virar uma gelatina gigante e me enfiar num vidro. Assim. Isso é legal. Porra, animal. Então, ó, no final do programa, o Marco vai passar o telefone, e-mail, pra vocês entrarem em contato. Já dele, de treinador. Exato. Consultoria Mas nas férias. Nas férias. O que você estava fazendo nas suas férias, afastado desse mundo cruel, Marcola? Vamos a Miami, né? Eu fui para a Disney. Não exatamente Miami, mas Orlando. Uhum. Pois é. Mas foi uma viagem mágica e encantadora por um mundo de alegria que não combina comigo, mas eu adorei. Pode crer. Eu vi, cara, tipo, toda vez que você postava foto lá da Disney, eu ficava feliz, cara. Eu falava, pô, legal. Nossa, cara. Tava curtindo. Ele tá num momento bom, sabe? Sim, você fica, cara, feliz, assim, tipo, que coisa legal. Primeiro, sabe? Que você tá de férias. É. Depois de 3 anos trabalhando seguido, qualquer coisa seria bom. Se eu fosse ali pra... Não, se fosse pra São José dos Campos, aqui. Ali, carpi um terreninho ali, ser feliz pra caramba. Mas enfim, cara, que coisa linda aquele lugar, né? É. Coisa maravilhosa. É uma coisa completamente irreal, que não existe de verdade, que é só pra turista ver mesmo. Sim. Mas é realmente lindo, assim. Você vai, você se diverte, você curte, não importa se você é velho, se você é criança. Só tem brasileiro naquela porra. Então, Você se sentia no Hopi Hari. Excelente. Só tinha brasileiro naquela Magic porra. Magic Kingdom, também conhecido como Hopi Hari. Mas puta como os caras trabalham bem lá, velho. Eles são dedicados. Quanto tempo você ficou lá, Marcola? Fiquei 12 dias. Fui em todos os parques da Disney, nos da Universal e no SeaWorld. Você foi até ver as baleias? A baleia, ela estava de TPM, cara. Não quis ver. Sério? Teve show da Shamu, cara. É que a Shamu tá passando por um período meio psicótico ali, tá ligado? A Shamu já teve suas crises. Sim, de nervoso, de estresse ali. Porque ela ainda faz seus showzinhos. Mas eu vi uns golfinhos muito loucos, o cara que soprava umas bolinhas assim e formava sabe, arco de fumaça? Sei. Eles faziam aquilo e ficavam entrando no meio dos arcos deles. E assustado. assustador. Os golfinhos são muito loucos, cara. É que os golfinhos, eu acho que eles são tipo, eu acho que eles são tipo os craqueiros do mar, tá ligado? Eles são, cara. Eles estão fritando sempre. Você lembra do Douglas Adams, velho? É, então. Quando o golfinho me olhou com aquele olhar penetrante do golfinho, eu falei, ele tá me passando alguma mensagem, velho. Ele falou, foge daqui, vai fazer outra coisa da sua vida. Eu tenho outra revelação pra fazer o último podcast. Outra? Caralho. Eu já nadei com golfinhos, já. Olá, velho. Já nadei com golfinhos. Pegada lá, pique Lagoa Azul, velho. Cara, você sabe que existe, tipo, meio que um lance, tipo, uma fita das pessoas nadarem com golfinhos pra fazer sexo com os golfinhos. É real. É bem e é perigoso. Não foi esse o meu caso. Que bom. Gostaria de avisar. Que bom não, porque não tô questionando sua opção sexual. Não tenho nada contra quem curte fazer um nada sexo com golfinhos. Nada contra a mas... Mas é que é perigoso, saca? Tem casos que, tipo, o golfinho vai, tipo, atraca e sai nadando e leva a pessoa embora, saca? Caralho. E aí, fudeu. Deve ser uma forma incrível de se morrer, né? E aí, fudeu. É aquele sexo com furioso, né, cara? É furioso. É sexo selvagem, sexo literalmente. Animalesco. Fudendo um golfinho. É. Olha, tá aí, velho. Mas nada sexual enfim. Aconteceu, mas eles têm ele tem um olhar penetrante. Ele cara. Tem um olhar muito... E é muito humano o olhar dele. Tipo, o olho dele é muito... É, chega parece pupila incômodo, humana. Cara. É cheio de sabedoria? Não, ele fica te olhando de um jeito assim... Cara, tá errado. Mano, e a pele tá deles, errado. O couro deles é uma coisa bizarra, assim. Porque, tipo, é couro, que nem sim. couro que a gente tá acostumado, só que, tipo, é diferente, tá ligado? É um pouco mais escamado, assim. Que fita. É uma fita, cara. É uma fita, cara. Os golfinhos são muito loucos, cara. Golfinhos são oficialmente uma fita. É. Assim como os leões marinhos, muito louco, batendo palminho enquanto come alface. 30 quilos de alface na boca, batendo palma pra você. Cara, isso é uma vida feliz, né, cara? Tipo, sim, cara. Leão marinho gordo, enorme, lá curtindo a vida, batendo palminha, comendo seu alface. Face. Mas enfim, não vamos falar de SeaWorld, que SeaWorld ainda não é a melhor parte lá, cara. A melhor parte é a Disney, velho. É. Porque você entra lá, você entra num... É outro mundo, é outro universo, é outro clima, as pessoas todas sorrindo. Não sei se fazem lavagem cerebral nos funcionários. Acredito que façam. Muito provavelmente. Não dá pra ser tão feliz assim, indicando a pessoa onde ela vai estacionar. Cocaína. Fato. Cocaína. Cara, mas o cara do trenzinho... Esse é o segredo, tá ligado? O cara que indica onde você vai estacionar, o cara que te recebe, o cara que verifica a sua bagagem, o cara que te vende o ticket. Todos eles... Good morning, how are you? Good day! Caralho. Oh, have a nice day on Disney! Yay! Na verdade, é uma mistura de cocaína com açúcar, tá ligado? Sim. E, cara, todos eles muito, muito felizes, muito felizes. Daí, tipo, eu vi um cara, tipo, que tipo tava assim... Yay, I'm so happy for you. Daí chegou o gerente e brigou com ele, velho. Caralho. Velho. Porque ele não está feliz o bastante. Você tem que estar feliz, caralho! Nossa. Mas, assim, tirando isso... Pesado. A ditadura da felicidade, né, cara? Mas é que, assim, se você ignorar isso, o clima funciona bem pra caramba. Porque pra criar mesmo o clima, pra pessoa que tá lá se sentir o mais... acolhida feliz. E feliz possível, sim. né? E é extremamente bem organizado tudo. Fila, coisa de comida, é tudo assim. É uma organização incrível que os caras têm. E uma preocupação com segurança que é absurda. Afinal de contas, se der qualquer bosta na Disney, imagina como os caras se fodem. Sim, você pega o trenzinho, que você pega um trenzinho pra ir do estacionamento pro parque. Pode crer. Daí tem uma faixa amarela. Tipo essas faixas amarelas do metrô, assim. Uhum. Só que é um trenzinho que ele anda a 10 por hora. Uhum. E a mulher falando assim... Enquanto tiver gente na frente da faixa amarela, eu não acelero o carro, gente. Então volta. Olha só. Caralho, velho. Nossa. E a galera saindo assim dela. Ok, pode sair. Daí um cara pisou pra fora de novo, para o carro, espera ele voltar. Assim, nossa, é uma paranoia. Estou falando, cara, é ditadura da felicidade. É que também é foda. Imagina se alguém morreu ou se machucar na Disneylândia. Fudeu, tá ligado? Fudeu. Não deve ser muito legal, inclusive, cara. Quando algum dos animais, os caras vestidos de personagem, tipo, se fode numa das coisas lá, não sei o quê, o cara desaparece, some com ele, né, cara? Mas é... Caralho. Bom, eu não tive nenhum imprevisto assim. Peter Pan pulou do meio do mato. Como assim, caralho? Eu tava andando com a minha irmã, levando minha irmã não entende inglês, então eu tava traduzindo tudo pra ela. De repente, pula um Peter Pan assim, hey there, princess, não sei o quê, começa a falar com a minha irmã. Tipo, que isso, cara? E o Peter Pan na fritação. Esse na cocaína mesmo, correndo. Fritado, de um lado né? Caralho. Cumprimentando as crianças, falando. É, cara. É o tal do pozinho de perlimpimpim. É, nossa, tá aí, tá ligado? E é muito louco, porque os últimos dois caras que fizeram o Peter Pan casaram com as duas últimas atrizes que fizeram a Wendy. Ah, mesmo? Sério, velho. Isso é um pouco assustador. E eles casaram no parque. Isso é bem assustador, cara. É assustador, velho. E o Peter Pan tava lá curtindo a vida, assim. Daí encontrei as princesas, chavequei as princesas. Teve o meu momento de alegria. Perguntei pra... Quer dizer, falei pra Ariel que ela tinha um belo rabo. Olá. Excelente. Primeiro eu perguntei se ela sabia português, ela falou que não, então eu falei, belo rabo. Justo. Tem muitos brasileiros trabalhando lá. Tem. Não, não, a maioria das princesas falava português. A Bela falava português numa boa. Sério? A Mérida falava português, a Jasmine falava português. Mas eram americanas. Eram americanas, elas falavam português, francês e espanhol. Que incrível. Loucura, velho. Eu acho que faz parte também, porque é muito brasileiro. Então, é muito turista, né, cara? Antes da gente começar, a gente tava conversando, você tava falando realmente, tipo... Orlando, Miami, ali tem muito brasileiro muito mesmo, brasileiro, né? Uhum. Cara. Não, é sério, tá assim, tá. Os lugares onde eu ia, os parques, os shoppings, os restaurantes, você não ouvia gente falando inglês, nem espanhol. Você ouvia gente falando português o tempo todo. Que eu vi uns loirinhos assim, falava, esse tem cara de gringo, começava, mamãe, você pode comprar isso pra mim? Caralho. Só brasileiro, cara. Nossa. Assustador. Isso de e fato. Eu conversei com umas pessoas lá, não, eu venho todo ano. Todo ano, nessa época, eu venho. Brasileiros são os novos cubanos. Por tudo que eu tenho de que comprar Miami. Pro ano, que realmente roupa, essas coisas lá, é tudo barato pra cacete. Uh-huh. E vou na Disney pra curtir e volto. Olha, leva as crianças que estão enchendo o saco, tá ligado? É todo ano, cara. Que doideira, cara. Mas assim, outra coisa impressionante da Disney é que os brinquedos parecem que tem um estudo de game design muito foda. Então, era isso que a gente queria conversar. Que a gente tava falando. Porque uma vez eu vi uma palestra especificamente sobre isso. Que era um game designer, um level designer, falando tudo que ele sabia de design ele aprendeu com a Disney. Não tipo com os filmes da Disney, mas especificamente com a organização Disneyland dos parques, ali. Tá ligado? Uhum. Tipo, o melhor exemplo é o Magic Kingdom. A primeira coisa que você vê quando entra no Magic Kingdom é o Castelo da Cinderela. Que é o grande objetivo, tá ligado? Uhum. Como em qualquer jogo, é aquele tipo, quando você começa e fala assim, eu tenho que matar esse. Eu quero chegar ali, esse né? Esse é o grande objetivo. Mas pra isso, você vai ter que fazer uma série de outras coisas, passar por uma série de vilões e outras fases, e blá, blá, blá, blá, blá, blá. Não, faz total sentido. Se for pensar a fila dos lugares, é que a gente não pegou tanta fila assim, mas a gente vê... a gente andava reto em corredores e corredores assim. A fila falava, tempo de espera 15 minutos. Era 5 minutos andando pra chegar na fila. Nossa. Né? Você vê o tamanho da organização do que eles faziam pra preparar pra fila de julho, né? Só que... Que é a grande temporada. Mas nas filas, toda a fila, toda a parte tinha alguma coisa acontecendo à sua volta pra você se distrair. Por exemplo, no da Toy Story... As telas de loading animadas. Exato. Eu ia falar, é um loading screen daqueles de PS2 que você tinha pra ficar brincando com as coisas enquanto dava load. Sim, assim, animal, nem sempre o loading screen vale o brinquedo. Uh-huh. Mas o loading screen, às vezes, valia só por conta própria. Sim. O do Toy Story, por exemplo, você entrava e eram brinquedos gigantes e tinha o senhor cabeça de batata cantando pra você. Que louco. E o bonecão, assim, e ele tinha uma boca que parecia muito com uma vagina, cara. Olha só, cara. Porque na mecânica, vale meio lembrar molenga, que... meio molenga, ele ficava falando assim e eu não conseguia parar de olhar. Não, a Disney é notória pelas suas coisas escondidas, né? Tipo, sim. O castelo de pinto da Pequena Sereia, essas coisas, né? Justo, mas justo. É realmente assim, se você tiver um dia oportunidade de ir pra Disney, mesmo que você não goste da Disney, não goste dos desenhos, coisa, vá, cara, porque é muito, muito louco. É uma experiência feliz. E se você não puder, se você não quiser ir pra Disney, tem o Universal ali, que tem o Harry Potter, que foi do caralho. É do caralho pra qualquer pessoa que cresceu com Harry Potter. Tem Transformers, super-heróis. Tem a parte do... Aquela montanha-russa do Hulk doente que você começa subindo assim. De repente ela dispara 200 por hora. Caralho. Você acha que você vai morrer. Tem o simulador do Homem-Aranha, que é a coisa mais sensacional do mundo. Que doido. Porque o Homem-Aranha fica falando com você e jogando teia, espirra água. É muito bem feito. É que animal, cara. Que animal, que animal. Recomendo pra todo mundo, galera. Não é uma viagem barata. Não é uma viagem barata. Mas, assim, também não é a viagem... Acho que é uma das viagens mais baratas que você pode fazer pro exterior. Pode crer. Mas também, tipo, é um caro que vale a pena também, vale, né, cara? Vale, porque, assim, de... Passagem de avião e de hospedagem é um dos lugares mais baratos pra ir nos Estados Unidos. Uhum. E ainda tem essas paradas de compra coletiva de grupão que faz ficar mais barato ainda. Uhum. Dá pra você pegar uns 5, 6 dias lá e 5, 6 dias dá pra você ver tudo. Os parques, você compra os pacotes lá, não é tão caro. Meu, vale a pena mesmo. Sério mesmo. Animal. Recomendo pra todo mundo. E aí... E chavequem as princesas. Aí. Eu queria que você contasse agora no programa a história do seu PlayStation 4. Sim, vamos lá. Por favor. Para quem me conhece, sabe que eu não sou a pessoa mais sortuda que este mundo já concebeu. Pois é. Eu tenho meus golpes de sorte eventuais, assim, uma vez a cada 12 anos. Uma vez a cada... 25. Ou a cada um E.U., né? É, um E.U. Uhum. E meu PS4 veio com a luz azul. Caralho, E eu ia entregar de volta, né? Porque eu comprei pela Amazon, que era o único lugar que dava pra achar. Só pra um adendo aqui, pra quem não sabe, o PlayStation 4, essa primeira leva, né, uhum, de lançamento, ela tava vindo com uma pequena margem das unidades, tava vindo com uma luz azul, que ficava piscando e o videogame não ligava, né? Uhum. Que muitos associaram a problemas de hardware mesmo, né? De mal conexão, né? Mal contato do HDMI ou mal contato interno mesmo entre as... Exatamente. Que merda. O PS4 que eu comprei, eu poderia devolvê-lo pra Amazon e pegar meu dinheiro de volta. Aliás, pegar um vale Amazon de $400. Só que com as nevascas isso ia demorar mais de um mês. Porque a OPS tava com problema e ia pra Delaware, que é o lugar onde tava mais fudido, do lado de Nova York. Não tinha como chegar lá e, enfim, fudeu. Daí eu levei na loja da Sony. A loja da Sony tava sem estoque, tá sem estoque. PS4 tá sem estoque em lugar nenhum. Uhum, você só encontra em loja de brasileiro vendendo por $600. Bando de filho da puta. Perfumland. Só brazuca lá vendendo lá PS4. Na Berta Brasil Boutique. Né? É. Por falar nisso, três canais... Onde você canais... pode experimentar um cafezinho brasileiro. Tomar um Guaraná, legítimo Guaraná e tomar um cafezinho brasileiro. Por falar nisso, em Orlando, três canais totalmente em português. Na televisão. Sério? Na televisão. É mesmo, cara? Um canal de compras, um canal de turismo e um canal passando coisas aleatórias. Que loucura, velho. Né? Caceta. É muito doido isso, cara. É incrível. Muito louco, cara, pra você ver como tá o Brasil lá. Eles amam o brasileiro, né? A gente dá muita grana pra eles. É, lógico. Mas enfim, meu PS4 veio com esse problema, daí eu falei, foda-se, vou trazer pra cá e vou brigar com a Sony até eles me devolverem, porque afinal de contas a garantia pelas leis brasileiras de uma multinacional deve ser cobrida. Apesar da Sony não estar fazendo isso, vamos deixar bem claro. Uhum. De qualquer forma, cheguei aqui e falei, vamos tentar a sorte novamente com esse brinquedo. Liguei, o meu amigo PS4 deu a luz azul. Daí sabe naquele... aquela úlcera de raiva, de nervoso, tipo, que você filho fala... Filho da puta! Eu vou te escrotizar, console. Eu vou te zoar. Eu peguei o console, levantei-o e delicadamente arremessei-o contra a mesa novamente. Nossa, e cara. E ele deu uma batida assim, aquela batida assim, forte. Eu falei, piorei a situação. É, pronto. Apertei agora... o botão, magicamente ele ligou. Olá, velho. Portanto, crianças... Já sabe a primeira lei da engenharia é, não funciona, bata. Arrebenta, tá ligado? Violência resolve tudo. Violência resolve muitas coisas na sua vida. Boa parte das coisas. Bacana, hein? Excelente. Você tá jogando o que no seu PS4 atualmente? É Netflix. Bom, Netflix. É bom, né? Tem bons gráficos. 10 de 10, né? 10 de 10, would buy. Game design 10. Os gráficos são tão realistas que parecem atores de verdade. Olá, velho. Incrível. Estou esperando o Metal Gear, né? Porque você não compra o console e compra os jogos, porque... Inclusive, assim, eu tinha comprado outro controle, né? Comprou? Eu tinha comprado outro controle. É. O controle eu devolvi, porque eu tinha comprado na Best Buy lá. Falei, não vou levar outro controle, porque o videogame não tá funcionando. Daí voltei pra cá com o console e com o controle e tô jogando Netflix muito. Legal, cara. Legal, maneiro. Netflix. E um Resogun eventual ali, que é da... É divertido. Legal. Bacana. Muito bem, essas foram as aventuras de Marcola no mundo maravilhoso da Disney. Da Disney. Muito bom, cara. Excelente, muito bom. Do muito tio bom. Sam. Né? Tio Sam. E eu abracei o Pato Donald. Aí sim, velho. Por trás e fazendo... Eu acho que o cara se borrou ali por um segundo. Foi muito engraçado. Ele deu um pulo e botou a mão na cintura, assim, começou a bater o pé, tipo, bonito, hein? Adorei. Vou te pegar depois, seu brasileiro safado. Foi um ponto alto. Excelente. Vamos fazer uma outra pausinha rápida aqui e já voltamos. Ok. Bem-vindos de volta a Miami e ao navio pirata número 8. Bem-vindos a Miami. Ai, papi. Pra falar de outro fenômeno que tem a ver mais ou menos com animais. Sim. Né? E com internet. Também. É verdade. Que é essas semanas, essas últimas semanas, né? Acho que já tá durando umas duas, quase faz três semanas. 12 dias já. 12 dias. 12 dias. Que tá rolando um negócio muito louco, que está movimentando a internet, criando cultos e movimentando a fé. Impressionante. Das pessoas e tal. E enfim, entrando aí no imaginário popular. Sim, sim. Que é o tal do Twitch Plays Pokémon. Pois é, cara. Né? Pois é. Que é essa parada. Alguém me explica o que é essa parada aí, então, por favor. Cara, o Twitch Plays Pokémon, Twitch, pra quem não sabe, é um site muito famoso de stream de videogame, né? Uhum. As pessoas vão lá e ficam jogando, as outras pessoas vão lá e assistem. Uhum. E aí, o próprio Twitch organizou um jeito das pessoas, através do chat do stream, poderem mandar comandos para o jogo do Pokémon. É o Pokémon Red Blue, se não me engano é o Red, né? É o Red. É o Red. é, o antigão, né, de 96. O do Game Boy. 95, é. Do Game Boy, preto e branco, assim. Uhum. E aí as pessoas mandam os comandos. Up, down... É, alguém programou um script qualquer. Exato, exato. Que o que os caras colocam no chat vira comando... Exato. Dentro do jogo. Então, tipo, up, jogo. Down, left, right, A, B, start, exatamente. Não sei o quê. E aí tem milhares de milhares de pessoas jogando ao mesmo tempo, né? Sim. E as coisas foram... Parte do princípio básico da vida de que grupal é mais legal. É, exato, exato. E chegou a tal ponto de que quebrou o Twitch, começou a cagar outros streams. É, tinha exato, muito, exato. Muito caralho. Tráfego e tal. E o bagulho virou uma febre louca, assim. O que é muito louco é que ele tem teve um impulso... Assim, um dinamismo tão orgânico, assim, sabe? Uhum, tipo, uhum. Ele cresceu tão organicamente, assim, tipo, tão sozinho, sabe? Tipo, uhum. Foi, de fato, a melhor expressão pra se usar pra isso é fenômeno mesmo, uhum. Que começaram a se criar regras, tá ligado? Dentro das coisas ali, além só da mitologia do jogo uhum. Ali que eles começaram a brincar. Eles criaram uma mitologia dentro de uma mitologia. Dentro de uma mitologia. E o que é muito louco, por exemplo, é o lance que... Porque tinha muita gente, eles começaram a aplicar um sistema de anarquia e democracia. É, essa foi cara, das primeiras incrível, coisas. É incrível. Isso é incrível. Basicamente, assim, as pessoas, além dos comandos, as pessoas podem digitar anarquia, anarchy ou democracy. E quando uma tem, das tem palavras, uma barrinha, tem uma né? Barrinha que mostra qual que é a termo, tendência. Exato, o termo uhum. Mais falado ali no momento. Quando tá mais pra democracy, o jogo, o script, ele pega uma média... ele pega assim o comando mais dito e aí ele depois de tantos depois de um threshold básico ali um uh-huh. Limite é. Ele executa uma vez esse comando exato é. Enquanto na anarquia, se você aperta up e outro aperta down, o cara ele vai executa pra cima todos pra os comandos. São todos os comandos ao então, mesmo tempo. Então rola uma esquizofrenia muito louca. É. Exatamente. E, cara, é uma analogia incrível da sociedade, né? É, então. É. Eles estavam falando que esses dias. Que uma. Assim que entrou, virou democracy, né? Uhum. E aí tava só contando os movimentos majoritários. E nisso, por conta disso, eles demoraram 3 horas pra cortar uma árvore. Caralho, no Pokémon. Cara. 3 horas. Que nossa. Deve ser mais ou menos como o Congresso funciona, tá ligado? Sim. É. Uma democracia, tá ligado? É. Tipo, então, a gente tem uma árvore pra cortar. Ah, não, mas a árvore tem que ser cortada. Não, mas o meu pessoal aqui, no meu partido, acho que a árvore... Nós vamos fazer uma licitação pra cortar a árvore. Exato, é assim, tá ligado? Tipo, mostra como funciona a parada, tá ligado? Mas é engraçado, né? Que tipo, junta uma galera ali e basicamente essa galera funciona como se fosse um gigantesco organismo vivo muito confuso, tá ligado? É, muito doido. Caótico. Esse organismo, apesar de ser extremamente confuso, ele tá conseguindo progredir de maneira extremamente hábil no jogo. Sim, porque sim. Porque 12 dias, 8 insígnias, eles já chegaram a 8 insígnias. Que são, já. E 8, em 12 dias, isso, você pensar que são 50 mil pessoas jogando ao mesmo tempo... É muito doido, tem que cara. Ter um consciente coletivo ali puxando sim, as coisas sim. No caminho correto. Né? Totalmente, cara. Então, eu tava conversando com o Falcão, isso daí pode virar a tese de sociologia, de antropologia, de psicologia... Sim. De entender como chegou nisso, assim. Sim. De, tipo, como 50 mil pessoas conseguiram se organizar no caos... É. Pra levar um jogo pra frente. E um jogo complexo, tá ligado? Complexo. Não é tipo Tetris ou tipo, sei lá, Pong, tá ligado? Não, cara. Você tem que fazer decisões, escolher ferramentas específicas. E a escolha do Pokémon pra isso foi muito, muito acertada, né? Sim. É, pois é. O primeiro Pokémon. É, porque é um jogo simples. E ao mesmo tempo com uma complexidade. É. Sim. Que não precisa de nenhum reflexo rápido. É. Pode ser um comando por vez. Exato. E foi muito, muito foda. E tá rolando ainda. É, hoje, na quarta-feira que nós estamos gravando, eles derrotaram o Giovanni hoje. A oitava insígnia. Pegaram um grande desafio, que a maior fraqueza do Twitch Plays Pokémon são as beiradinhas em que o Ash ou o Red pula. É. E ele fica preso e não consegue voltar. E essa é a maior fraqueza, porque eventualmente o cara pula pra trás, aí tem que dar a volta inteira pra subir de novo. Mas é eles o que eu acho. Demoraram um certo tempo pra chegar. Eu acho impressionante, a coisa que eu acho mais impressionante, particularmente, é como essa coisa básica começou a desenvolver uma cultura própria interna. Sim. Que um Pokémon que eles conseguiram nomear lá na aleatoriedade como um Lapras chamado Air. Agora tá apelidado de Air Jordan e tem toda uma história atrás dele. Air Jordan. E como... É, cada Pokémon tem uma historinha, tem o Bird Jesus. Então, eu vou explicar cada um. Porque tem os 6 Pokémons, né? Que aí tem o primeiro que... Foi um dos primeiros que eles, inclusive, conseguiram capturar. Foi um Pidgeon. que já tá evoluído já. Uh-huh. E aí eles chamaram de The Bird Jesus, the tá bird ligado? The Bird Jesus. The Bird Jesus. É. E o que é louco é que, tipo, eles renomearam a porra do bicho e sem querer ficou a BJS, tá ligado? Cara, tipo, é realmente o Bird Jesus, tá ligado? Chegando sem querer, até que ponto chega na tentativa exato, de fazer, exato, tipo, né? É realmente o Bird Jesus. Yeah, é caralho, o Bird Jesus. Cara. E o foda é... Até aí teve o Dux, que é um Farfetch. Um Farfetch. O Dux. O Farfetch é um... É praticamente um pato. É um pato. Seria um ganso. E eles botaram um Dux. Dux, conseguiu virar Dux. E daí eles soltaram o Dux... E agora tem camisetas na internet, Remember Dux. Que louco, cara, que louco. Cara. Dux, 2014-2014. Aí eles foram e pegaram uns ápidos. Que é o Anarchy Jesus. É, que o Anarchy, porque eles foram renomear, aí ficou AA, hífen J, tá ligado? aí eles chamam de ou Anarchy Jesus ou Battery Jesus, battery, tá ligado? Battery de tipo a pilha AA, tá ligado? Cara, battery, e ele é os ápidos, tá ligado? Uh-huh. Cara, Anarchy Jesus é tipo uma puta nome de banda, cara. É, cara. Passagem, cara. É, cara. E o tem o Venomoth, que é a coisa... Ele foi A-A-A-T-T-T-V. V-V-V. E daí ele virou o All-Terrain Venomoth. Caralho, velho. Seria o All-Terrain Vehicle, que é o veículo pra todos os terrenos, né? Só que é All-Terrain Venomoth. E aí tem os grandes e o único grande salvador. O Helix Fóssil. O Helix Fóssil. A história do Helix Fóssil é sensacional. Porque eles escolheram entre os dois fóssils do jogo. Você tem que escolher entre o Dome e o Helix. Eles escolheram o Helix Fóssil. E daí, como o Helix Fóssil ficava em cima no inventário, como é muito aleatório, às vezes o cara abre o inventário e fica tentando usar o Helix Fóssil. Irracionalmente, de alguma maneira, toda vez que eles consultavam o Helix Fóssil, as coisas pareciam funcionar. Né? Caralho, tipo, cara. Consultava o Helix Fóssil, daí falava, o professor Oak falava, né? Você não pode usar isso aqui, Red, não sei o quê. E depois disso, o cara seguia mais ou menos naturalmente pro caminho que ele tinha que seguir. E eles começaram a falar que o Helix Fóssil era o grande salvador, o Deus. O Messias. O Messias. E agora eles reviveram o Helix Fóssil. E ele é o grande deus mesmo, salvador. Aquele Pokémon Omanyte, né? Omanyte. Sim. E aí as pessoas consideram esse o grande deus do negócio. Mas é muito louco, porque realmente as pessoas, tipo... Eu acho muito louco esse jeito de encontrar significados nas coisas banais, tá ligado? Tipo, isso é uma coisa que é muito dos videogames. É, então. Sim, sim. Porque, tipo, tem essa coisa da participação. Você tá pondo um pouco de você lá, e você tá participando com um cara que tá falando um negócio, e você pode crer e tal. Esse senso de comunidade é muito forte, cara. No videogame você quer botar um pouco, você quer tirar o mesmo pouco que você botou, e quando tem muita gente, esse negócio se acumula e forma negócios incríveis. Pois é. E é por isso que no videogame, o videogame tem essa capacidade incrível de criar esses microcosmos muito, muito, muito fortes. É, muito doido isso, cara. E aí, extremamente orgânicos. E não tem... Isso também faz parte do bloco que a gente vai falar hoje. Também tem uma coisa que isso só deu certo porque foi o Pokémon. Porque eles tentaram depois fazer com Zelda, com Tetris, Não dá certo. Não deu certo, tá ligado? Não tá dando certo. O do Zelda, por exemplo, o cara vai ter que, obrigatoriamente, o cara do Twitch mesmo, eles vão ter que programar pra mudar, quando ele chega numa certa hora, pra mudar a ferramenta lá que o Link usa, blá, blá, blá. Então não dá tão certo. E é meio chato de ver. O Twitch, por mais que seja meio pedante mesmo, ficar assistindo porque... Você vê o bonequinho subindo e descendo durante 5 minutos. Cara, eu não consigo assistir. É, não dá. Eu fico puto muito rápido, cara. Dá agonia, tem uma agonia. E daí você fica digitando no chat, up. É foda. Mas com o Pokémon isso funcionou, tá ligado? E eu acho que não é só pelo game design e pela forma como o Pokémon ele é simplificado, tá ligado? É nessas horas que eu falo, mano, é por isso que essa porra bombou com criança, tá ligado? Sim. Que é um RPG que a gente sabe que é complexo, mas ele foi simplificado de tal maneira que é possível ser jogado por 50 mil pessoas ao mesmo cara, tempo. Cara, eu acho que... Acho não. Pokémon, cara, é um jogo que ele é muito... Tem um preconceito, assim, com Pokémon, existe, saca? Existe. Só que, tipo, meu Pokémon, cara, é um dos jogos mais perfeitos já concebidos, assim. Com certeza. Conceitualmente, assim, cara. Porque ele é um jogo que você... Que ele é simples... E que ele pode ser... A mecânica dele é extremamente bem resolvida e redondinha e funcional. Exato. E que ele pode ser jogado de 1 milhão de jeitos diferentes. Sim, ele conta toda uma complexidade que pode ser usada por jogadores que querem essa complexidade. Sim. Ou não. Não. Você pode jogar numa boa ali, inclusive em 50 mil pessoas. Sim. Tem gente que joga só pra terminar. Tem gente que joga pra ficar trocando. Sim. Tem gente que joga pra fazer desfilinho de Pokémon. Tem gente que joga pra competir. Cara, ele é um jogo tão complexo e tão... Por isso que eu fico um puto quando as pessoas pessoas falam que Nintendo não faz jogo hardcore. Vai se fuder, mano. Vai treinar e ver no Pokémon, tá ligado? Cara, vai fiz fazer... isso esse ano com o Pokémon XY. É triste, velho. É, entendeu? Então, e aí tem esse outro lado que não só a mecânica da parada, mas o Pokémon é muito louco também. Sim, tipo, sim. O conceito todo é louco. Você é uma criança, tipo, buscando uma aventura muito louca e tipo, tem uns bichos muito foda que se guardam numa Pokébola, sabe? É muito louco. Mas é que também o cara, ele construiu aquilo também com a cabeça de uma criança também, né? Tipo, eram os bichos que ele via no quintal dele ali, tá ligado? Ele imaginava as histórias e passou a dar nomes e criar histórias em cima disso, tá ligado? Foi muito da hora isso aí. Eu acho que não tem certificado maior da perfeição de design do Pokémon do que isso que a gente tá vendo agora. Sim. E do poder que tem isso pra nossa geração. Porque a gente já falou isso num podcast do Amigos do Fórum mesmo. O como isso é poderoso, o Pokémon é poderoso pra construção da nossa geração mesmo. Exato. E nem já extrapolou isso, né? Porque nasceu na nossa geração e então, já tem outro, pelo menos mais uma geração que pira em Pokémon como a gente pirou em Pokémon. Sim, com certeza. E ainda pira hoje em dia, assim. E justamente isso que eu queria até perguntar pra vocês. Como foi a relação de vocês com Pokémon? Quando vocês jogaram pela primeira vez, o que vocês pensavam? Cara, como é que foi? Assim? Eu joguei Pokémon pela primeira vez no emulador de Game Boy. Uhum. É nóis. Né? O Yellow, Pokémon Yellow. Pode crer. Que era No Cash GBA. No Cash GB. Que o Pikachu ficava atrás, que, né? Que é a versão... Que é a Pikachu Edition, né? Que o Pikachu... Você tem o Pikachu fixo no seu grupo e ele anda junto com você. Você pode pegar todos os três iniciais. Uhum. A historinha do Ash. Ele é modificado pra ser mais parecido com o desenho. Né? E eu não cheguei a terminar e tal. Até testei uns outros Pokémons em emulador de novo depois, anos depois. Mas eu só peguei Pokémon pra valer pra jogar no DS. Pode crer. Que quando saiu o Diamond e o Pearl, o meu chefe, na época, eu já tava trabalhando como jornalista e tal, e o meu chefe sempre pirou em Pokémon. E ele começou a jogar. Eu falei, tipo Pokémon, tá ligado? Só que eu via tanto ele jogando e pirando e vendo. Falei, mano, eu vou ter que jogar essa merda, né, cara? Puta que pariu, beleza. Aí eu comecei a jogar e, meu, pirei foda, assim. Aí pirei animal. E aí eu fiz tudo que tinha pra fazer no Pro. E aí eu voltei pra jogar o Emerald do GBA. Sei, fiz tudo que tinha pra fazer nele também, tá ligado? Sei, e aí, tipo, falei, nossa, Pokémon, que foda. Porque realmente é um bagulho que pega no seu âmago mais íntimo e primordial de colecionar coisas. Sim, cara. Tem uma força muito grande isso. Tipo, são uns bichos com os designs mega foda. E, tipo, e aquela coisa que você, Marcola, sempre critica em muito texto seu de como os colecionáveis são dados a esmo, né? Ultimamente nos jogos. É um recheio sem sentido, né? Tem aí uns negócios colecionáveis. Só que a coleção no Pokémon em si é o cerne. É importante do bagulho. E cada, assim, não é você pegar uma figurinha e outra figurinha e outra figurinha. Cada uma dessas figurinhas, cara, pode ter uma relação única com o seu personagem. Exato. E mesmo pela mecânica do jogo, tipo, o seu Bulbasauro é o seu Bulbasauro. Sim, é diferente de qualquer outro Bulbasauro que existe. É, tipo, você coleciona bichinhos de estimação, tá ligado? Isso que faz você se aproximar. E bota os bichos pra lutar. Exato. Tipo, é muito foda. É muito louco, cara. E você, Daniel, como foi a sua relação quando você começou a entrar nessa de... Cara, foi com o Game Boy, velho. Tipo, tinha o Game Boy... O Advance, por exemplo? Não, era o Color. Ah, tá. E daí eu lembro que eu tinha visto algum burburinho assim sobre Pokémon na internet, né? Internet porca da época, né? Eu falei, nossa, que porra é essa, né? A galera fala pra caralho, assim, de repente nós explodiu essa merda. Eu falei, bom, beleza, né? Daí eu fui caçar na internet, né? Achei interessante. Daí, tipo, sei lá, surgiu a oportunidade de pegar o... Qual que foi? O vermelho ou o azul que eu peguei? Eu acho que era o azul. Eu acho que era o azul que eu tinha. Você tinha o vermelho. Eu tinha o vermelho. Você tinha o vermelho, eu tinha o azul. Então eu comprei assim e tal. E, meu, pirei, assim, justamente por causa desse lance. Porque, pô, eu sempre gostei muito de RPG, né? Desde moleque, sempre pirei muito em RPG. E daí, do nada, era RPG na qual você tinha que colecionar bichos diferentes que atacavam de jeitos diferentes e que você podia estrategizar de maneiras diferentes e tudo mais, tá ligado? E era muito louco, saca? Mas, pra falar a real, eu só joguei bem pesado mesmo esse primeiro. Uhum. Porque daí, a partir daí, eu... Tipo, a partir do momento que lançou Amarelo, eu já tava meio que desencanando um pouco, assim, tal. Pode crer. E daí, pra falar... A gente jogou um pouco os do 64, tá ligado? Que tiveram lá, o Pokémon Stadium. Mano, Pokémon Snap, cara. Pokémon Snap era muito louco, cara. Era muito louco, era muito louco. É uma piração, cara. Sim, sim. Esse jogo... Mas... Cara, é um jogo de tirar foto, velho. Sim, cara. Sensacional. E digo mais, cara, é um jogo louco de tirar foto, cara. Tipo, isso que é o impressionante. Esse jogo é incrível. Eu sinto saudade dele. Eu queria encontrar um cartuchinho. Eu tô com o meu N64, eu queria jogar de novo. Assim. É um puta Aliás, você falou do Pokémon Stadium. Uhum. Cara, Pokémon Stadium foi uma puta jogada da Nintendo, né? Foi. De ver os seus bichinhos escrotinhos pixelados na tela, tipo 3D, assim. Exato. Era muito louco, era muito louco. Muito doido isso, né? Não, e ainda a possibilidade de você importar o seu negócio é uma coisa muito única, assim. Sim. A possibilidade de você importar o seu time de Pokémons do seu Game Boy. Exato. E ainda tinha a opção, depois de um tempo, de você jogar o seu Game Boy direto no Nintendo 64. Nossa, verdade, ainda verdade. Era com um acelerado, tá ligado? Uhum. Tipo, dava aquelas opções de emulador acelerado, tá ligado? Pode tipo, crer, pode puta crer. Jogada foda da Nintendo, cara. Os caras mandaram bem exaço, não. E tanto que, assim, eu joguei uma vez o Pokémon no Game Boy. Aproveite e conte sua história. E eu joguei uma vez no Red, o Pokémon. E aí, depois, quando... Minha irmã, que pirava muito no Pokémon Stadium, na verdade, do Nintendo 64. E aí, quando eu percebi que dava pra eu jogar lá, eu só comecei a jogar lá. Eu encaixava o meu cartucho no adaptador ali do controle, tá ligado? Uhum. O cartucho do Red. E ficava jogando acelerado no negócio, porque aí eu fazia várias coisas. Ia juntando uns pokémons, porque você podia botar uns pokémons direto no Pokémon Stadium, tá ligado? Uhum. Era muito puta, louco. Era muito louco era mesmo, muito né, louco. Cara? Era muito louco mesmo. Era muito foda isso. Depois você jogou mais algum? Aí não. Depois, um dia eu joguei... Aí depois eu também, como eu não tinha o GBA, eu queria jogar muito a segunda geração, que eu esqueci qual que foi a segunda geração. Foi o... Gold Silver Crystal, que é Game Boy Color. Isso, daí já. É, então. E aí eu não sei porque, eu acho que eu não comprei alguma coisa, tipo, não tava mais usando mais muito meu Game Boy. E aí eu joguei no emulador, mas eu também não acabei. Mas era muito louco também, porque, tipo, parecia uma história um pouco mais sombria, assim. Parecia, tipo, tinha algumas coisas que eram mais subentendidas, eu acho que no Gold e no Silver, que eu não conseguia entender ainda. Acho que era muito pequeno, tá ligado? E me pareceu mais pesado, uma experiência mais... uma história mais um pouco pesada, assim, do que era o outro Red pode Blue crer, pra mim. Pode crer. Eu não pude jogar mais. Mas, no entanto, eu queria jogar muito os novos, né? Sim, eu não aproveitei nenhum outro Pokémon desses de RPG mesmo, assim, fora o vermelho e o azul, pra falar a real, tá ligado? Eu não cheguei perto de nenhum dos outros. E você, Marcola? Cara, a minha relação inicial com Pokémon foi de... participante sem jogar, porque na escola todo mundo jogava. Pode crer. E eu não tinha um Game Boy. E eu não tinha um computador na época. Eu não tinha nem computador na época. Meu pai não tinha computador, minha mãe não tinha computador pra baixar o emulador. Eu já sabia que existia esse conceito de emulador, mas enfim. Então eu ficava assistindo a galera jogando e ficava lendo coisa nas revistas. E eu ficava mandando umas dicas pra galera. Não, esse Pokémon aqui faz isso. Não sei o que, mas consultoria desde aquela época, hein? Olá, né? Cacete. E daí eu fui pros cards... Que os cards foi uma pequena doença na minha escola também, os cards de Pokémon. Eu joguei uma época também, era bem legal. Cara. Dizem que é bem louco, cara. Mas é bem louco mesmo. Eu nunca joguei. Era um Magic pra criança, velho. Que louco. É bem isso. E daí, quando meu pai comprou o IBM Aptiva dele, a primeira coisa que eu fiz, conectar na internet com o modem 24kbps, foi passar a madrugada baixando o ROM do Pokémon, que era um mega, eu acho. Nem isso. E daí eu joguei aquela porra até acabar, assim. Joguei pra caralho, assim. E copiei, peguei todos. Fiz o bug do Missing Não. Ah, classe. Peguei o Mew, peguei o Mewtwo. Fiz tudo. Fiz tudo que dava pra fazer naquele jogo. E daí, quando saiu o Gold e Silver, eu não joguei mais nada. Eu falei, não sei porquê, deu uma abstinência de Pokémon. Apesar de eu curtir pra caralho e nunca foi esse cara de... Pokémon é uma bosta. E você ainda era dos noinha de bater estatística dos e todas noinha, essas coisas. Dos noinha, ótimo. Porque eu lembro que na minha época eu era mais do tipo, vou colecionar esses bichos, vou botar aqui meu Mewtwo level 100 é nóis, sabe? Exato. Mais foda-se, assim. Não, eu tinha assim, eu falava, não, você tem que ver as fraquezas e tudo mais, tem que ter um elétrico no seu time, tem que ter um terra no seu time. Nossa. E daí o que aconteceu foi, eu fiquei sem Pokémon até agora, até esse ano. E daí começou o XY. E começou o barulhinho do XY. Daí o Mussa tava na pira do XY. Tava. Mussa tava na pira do XY. E eu fui na pira, tanto na pira do Mussa, que eu comprei o 3DS... Para jogar o XY. Que louco, cara. Eu comprei o 3DS, comprei o Y, e, cara, eu me estraguei com aquele jogo. Eu fiquei. Oh, nossa, cara, eu peguei tudo que dava pra pegar, já peguei todos. Claro. É, fiquei aguardando ansiosamente o Pokébank pra poder pegar a minha Celebi. Uhum. E treinei IV, todas as coisas que eu não manjava fazer quando era moleque eu fiz, criei um time foda, ganhei de uns japoneses que eu fiquei feliz pra caralho. Chupa seus japa com seus Pokémon. Minha Mawile detonando tudo lá, criei. E daí começou aquela coisa, porra, eu gosto desse Pokémon. Esse Pokémon é um Pokémon que eu quero ter pro meu lado e abraçar e falar, pô, esse é o meu. E foi engraçado porque eu repudiava essa parada de Pokémon fada. Eu falava, Pokémon fada, que bosta. Meu Pokémon favorito é um Pokémon fada. Aí, ó, viu? Tá vendo, cara? Como as coisas são. É. Mas eu curto pra caralho, velho. Falando em Pokémon favorito, qual que é o Pokémon favorito inicial de todos vocês aí? O inicial é o Bulbasauro. O inicial pra mim é o Squirtle, cara. Cara, Bulbasauro pra mim também, mano. Bulbasauro. É foda. Ele é muito firmeza. E eu não evoluí o meu. Venossauro meio grosseiro, cara, assim. Eu achava ele meio brutal, achava da hora, tá? Eu curti. Eu deixei. O meu Bulbasauro chegou lá em 99 no primeiro jogo. Assim. Pra mim foi uma escolha muito óbvia. Eu falei assim: ah, bom, tem esses três, né? Deixa eu ver aqui qual que são as versões finais de cada um, tá ligado? Aí tinha ali o dragão e tal, uhum, né? Aquela. Foguinho, uhum, paz, ok. Ah, Bulbasauro, aqui, Vissauro, tá, umas folhas nas costas. De repente tem essa tartaruga com dois canhões nas costas. Velho, não era uma opção, sabe? Eu, obviamente, vou pegar o Squirtle, sabe? Não foi uma opção pra mim. Pode crer. Muito óbvio, assim. Aí eu vi. É que é foda, né? Os starters da primeira geração são muito. E eles são inesquecíveis. São clássicos, cara. São clássicos. São os primeiros. Charizard tem um favoritismo até hoje. Tem, pô, porque ele é muita gente. O dragão badass. Mas a cultura de internet me fez gostar do Mudkip. Mudkip! Que ele é mó simpático, like, cara. Mudkips. É, ele que... é mó simpático. Qual geração que é? Terceira. Ele é o starter de água da terceira geração. Pode crer. Que ele é bom, a evolução dele é mó boa, porque ele é água ground. Sim. Nossa. E ele elimina umas fraquezas. Ele elimina fraquezas e tal. Ele é bom. Que louco. O Swampert. É, legal. Mas os iniciais, tirando algumas gerações, tem umas coisas. Nessa geração atual, aquele sapinho é a melhor coisa do mundo. Véio. Eu curti muito aquele sapo ninja, cara. O Froak que é... Cara, no último evolução, ele chama Freninja. Freninja. Freninja, velho. Freninja, cara. Olha lá, velho. Caralho. Freninja. É um ninja frenético. Falando em nomes, e o cachecol... E o scarf dele, né? Aquele negócio que ele envola. É a língua dele, velho. Aí sim, velho. É a língua, louco, cara. Louco. É sensacional. É engraçado essas coisas de nome de Pokémon, tá ligado? Porque eu lembro como a minha mente explodiu quando eu descobri que o Arbok era cobra, ao contrário. Cara. Sim, pode ir. E o Ekans era Snake. Nossa, cara, eu fiquei tipo... Articuno, Zapdos, Moltres. Exato, essas sacadinhas, cara, de nome, quando eu fui descobrindo, eu fiquei tipo... Por isso que é bom jogar em inglês, os caras têm uns nomes muito bons. É, foda mesmo. Cara, você começa a gostar mesmo dos Pokémons que a galera fala, ah, não, esse Pokémon escuto, ele é um conezinho de sorvete. Cara, aquele conezinho de sorvete é muito da hora, a cara dele é muito louca. Ele tá sempre com a língua de fora, curtindo a vida. Cara, é o conezinho de sorvete loucão, né, cara? Eu não lembro o nome dele. Tem o Garbodor, que ele é um lixo, é um saco de lixo. Tem um que é um saco de pancada. Tem aquele que eu gosto muito, eu acho que é dessa nova geração, que é um chaveiro. Um chaveiro, Clefix! Um chaveiro. Ele é um chaveiro. E aí eu fico pensando, aí tem uma vez, a primeira vez que eu descobri que existia ele, foi num meme na internet, que era tipo, o chaveiro assim, era tipo... Era... Como é que é? É bling bling motherfucker. Bling bling motherfucker. Tá ligado? Primeiro, o Clefik é um dos melhores pokémons dessa geração pra luta competitiva. O que é iônico pra caralho. É um chaveiro e ele quebra todo mundo. Eu lutei contra um cara online que o nome do Clefik dele era Bling Bling. E ele me quebrou, matou meu time inteiro. Bling Bling. É um chaveirinho de boa lá, velho. É muito foda. Excelente. Inclusive, o XY, se não me engano, agora ele tá gratuito pra quem adicionar um 3DS e um jogo para 3DS no Nintendo Clube. Mas são jogos específicos. São jogos específicos. Tipo, eu sei que tem o Animal Crossing, o Mario 3D Land... O Zelda não tá? O Zelda acho que não. Não. É, mas esses jogos, o né? Luigi's Mansion. Esses jogos mais novos. É, assim, é. E aí você ganha um Pokémon X ou Y de graça. X ou Y de graça. Que a loja da Nintendo, a gente já vendeu tudo que dava pra vender desse jogo. Mas cara? Sim. Caralho. Tipo, é bem isso mesmo. Eu lembro que quando saiu aqui no Brasil junto com Estados Unidos, e, meu, esgotou, tava em falta animal. Que tava em falta. É, tanto que algumas não conseguiram completar os pedidos de pré-venda. Saraiva, inclusive, não conseguiu entregar todos que tinha prometido. E foi foda. Foi absurdo. É mesmo. Vocês verem a força dessa parada. É. E agora eu me lembrei que o Marcelo tava fazendo um negócio competitivo, que tinha aqui no Brasil, sempre teve a revista Pokémon, Pokémon Clube, acho que é uma era da Conrad. Que era da Conrad. Que os caras tinham uma liga Pokémon... Que de verdade você tinha que ganhar as 8 insígnias ganhando de pessoas reais. Caralho. E você podia desafiar o campeão. O Elite Four e aí o campeão. Que animal. Esses brothers que era. Eu não lembro se ele era o líder de ginásio, que era o Koga de veneno ou psíquico. Ele era lá de Campinas. Caralho. Os caras que iniciou essa parada assim. E ele até hoje, ele é o fodão no Brasil de Pokémon. Que doideira. Cara, eu recomendo que vocês tenham... Eu já comentei aqui no Navio Pirata e no Amigos do Fórum antes, que tem um podcast de um camarada do Pivoto, que chama... De uns camaradas, que chama Baixo Frente Soco. O Baixo Frente Soco, né? Que é um podcast bem bacana. Um dos últimos episódios que eles lançaram foi sobre Pokémon. Eles trouxeram os caras dessa cena competitiva da antiga pra comentar como é que eram as coisas e tal. Pode crer. Então vale muito a pena ouvir. Porque... Boa, que animal, botar que isso animal. Daí no... Inclusive eu tenho um amigo, eu vou pedir pra ele, eu vou ver se ele encontra, mas ele conseguiu 7 das insígnias, depois teve que parar. Ele hoje tá entrando na residência de medicina e ele fica me ligando todo dia. Marcos, você tem esse? Você tem esse Pokémon? Você já pegou o Pokébank, Marcos? Não, porque ele foi pros Estados Unidos um pouco antes de mim e ele comprou o Black... O White, o Soul Silver, o Gold, nossa. O Heart Gold, pra pegar os Pokémons das antigas e ficar jogando nesse, cara. Caralho, pra cara. Pra você ver. Velho. E o cara tá fazendo residência de medicina, velho. Caralho, caceta. Velho. Não, mas como a gente tava falando, cara, é um fenômeno cultural muito importante muito pra doido, nossa cara. Geração, sim, cara. Sim, definitivamente. E, tipo, e como o moço falou também, é uma coisa que as pessoas levam muito, né, de coisa de criança. Só que, mano, olha isso daí, olha tudo que a gente tá falando. Tá sim, ligado? Sim. Tipo, toda a cena competitiva, todos os caras viciados, o cara que fica ligando, tipo, é muito impressionante isso, eu fico muito... E tem um clima muito bom de jogar Pokémon, principalmente nesse XY, é uma coisa gostosa mesmo, que às vezes você entra, um cara te chama pra dar trade, você não entende porquê, e ele te manda um mítico, um lendário, e fala, toma aí, manda um PJ. Que louco, cara. Legal, valeu. E daí, às vezes, você... Ah, tá, eu vou mandar esse lendário pra outro cara, assim. E fica essa troca de boa, assim, de Pokémon. Ah, não quero ainda mais no XY, né? Que você nem precisa conhecer a pessoa não pra trocar precisa, Pokémon. Tá super fácil. É muito legal. É muito legal. Então, louco. Deem uma chance pra Pokémon. Se você não deu ainda, sim. Uma chance. E também nos comentários aí do Convés, aí do podcast. Falem das suas experiências com Pokémon. Sim. A gente não falou muito aqui de card, mas a gente não falou muito de card aqui, mas falem aí, eu tenho certeza que muitos de vocês jogaram, muitos de vocês tiveram outras experiências com Pokémon, mas... Vocês estão jogando Pokémon? Agora, por exemplo. Agora? O Marcola ainda tá fritando Pokémon? Não, agora eu tô tentando dar uma abstinência, assim, passar pela tremedeira. Ok. Dar uma segurada, Eu preciso voltar pro Pokémon, cara. Dá umas trocadinhas, eu te passo uns Pokémon. Cara. Muito obrigado. Tenho vários Pokémon sobrando lá. Já fiz uns Shines. Cara, tá ostentando Pokémon aí. Pokémon ostentação. Posso te passar um Gastly com 6 IV. Ô, louco! Pra fazer aquele Gengar mó fodão. Louco. Da hora. Louco. E é isso aí. Aliás, o meu Gengar chama Kid Bengala. Olá, velho. Responsa, cara. Responsa. Eu tinha feito, quando eu comecei o Soul Silver, eu tava fazendo numa de fazer times temáticos. Aí eu fiz assim, o treinador chamado Wily. Aí tinha tipo um Fireman, um Iceman, um Electman. Que louco, um Bombman, cara. Tá ligado? Aí quando eu fui jogar o White, eu fiz assim, o treinador chamava Zordon. Aí tinha Red, White, Red, Blue, Green, assim. Tinha os Rangers, assim. Você se divertiu. Que animal, muito, cara. É, mó divertido, cara. Divertido. Mas enfim. Louco, Pokémon. Pokémon é maneiro. Resumo da história, Pokémon é uma maneira. Concluindo, tá ligado? E assistam o Twitch Plays Pokémon, que vale muito a pena. Vale muito a pena. Principalmente mesmo que agora você não assista, acompanhe a repercussão, né? A repercussão cultural dessa parada. E mesmo porque agora eles estão, sim, na reta final. Na reta final. Elite 4. É, nossa, agora vai ser embaçado. Isso vai primeiro ser... eles vão ter que passar pela Victory Road, que é o dungeon mais difícil da parada toda. É. E depois Elite 4. É. E depois ainda pegar o Mewtwo, né? Que eles gastaram a Master Ball no Battery Jesus. É, agora vai ser difícil pegar o Mewtwo. Pois é. É mesmo. Battery Jesus é foda. Mas a gente já volta, até daqui a pouco. Navio Pirata de volta, e agora é o momento? Ah, não, antes. Antes do momento. Estamos jogando. É verdade. Ah, sabe por quê? Sim. É aquela coisa que faz tempo que a gente não faz. É verdade, né? a gente fez quando o Six veio, né? E aí, justamente agora que o Marco tá aqui. É apropriado, Mais um estamos jogando. E vamos começar com eu e você, né, moça? Que sim. Eu e você estamos jogando a salvação do JRPG, é isso? Né? Como é pois que é? É, cara. O arauto da salvação do JRPG. Né? Exato. É o Bird Jesus. É o Bird Jesus do JRPG. Né? O Helix Fóssil do RPG japonês. Que é o Bravamente Padrão. Corajosamente Padrão. Cara, é um belo nome, cara. É um belíssimo nome. Bravely Default para o 3DS. Para o 3DS, desenvolvido por uma equipe B, entre aspas, porque não... Só é B porque não é equipe de Final Fantasy, mas é uma equipe muito boa mesmo assim, né? É. Que é um RPG da Square Enix, que ele só não é Final Fantasy no nome, né? Que de resto ele é completamente Final Fantasy clássico. São todos os mesmos golpes, os mesmos... Jobs, os mesmos equipamentos, os itens, as classes... Igualzinho, tudo. O que é louco é que eles acertaram... A história não é magnífica, né? Como outrora já foi Final Fantasy. Mas é uma história, pelo menos, concisa. Dá pra levar, tá ligado? Você tá ligado no que tá acontecendo. Você consegue acompanhar. Os personagens são simpáticos. Não, eu acho que, além de simpáticos, cara... Uma coisa que eles... Faziam muito tempo que eles não faziam, que é... Eles fizeram personagens com alma, cara. Sim. Porque era tudo uns personagens desalmados até então. É tudo uns como se diz? Uns... estereótipos bizarros, sabe? Tipo, até tudo uns Keanu Reeves, assim. É, nada a ver, assim. E finalmente tem personagens interessantes com personalidades e com história. E tem uma história interessante, tipo, pra você acompanhar como cada um deles, né? Sim. E é bem clássico, né? O combate, né? Tipo, bem por turno, bem clássico. Classicão. Só tem esse sistema de Brave e de Default, né? Exato. Que é basicamente... Você pode defender pra ganhar um turno ou queimar um turno antecipadamente e depois ficar sem agir depois. Exato. É, que dá um lance de profundidade de estratégia bem interessante nas batalhas. É, que, pô, de repente você pode queimar... Se você sabe que o inimigo fraco vai morrer logo, você queima todos os turnos logo e mata logo. Ou se você quer arriscar, tipo, eu acho que esse chefe vai morrer logo... Então, eu vou arriscar queimar esses turnos todos aqui. Eu vou ficar de boa, como eu preciso me defender, eu vou ficar aqui de boa segurando e acumular turno pra depois ver o que eu faço, tá ligado? É bem isso. É bem bacana. É. Fora o lance de você poder colocar um job diferente pra cada personagem, né? E variar o lance das habilidades e tal. É. Que é bem, bem interessante. E também uma coisa que eu achei diferente é que os dungeons são bem... eles são um pouco diferentes do que a gente tá acostumado de dungeon de Final Fantasy, assim. Uh-huh. Eles são um pouco mais limitados, fechados, assim, parece, né? Sim. No entanto, ele tem aquele lance de ter baús secretos e entradas secretas dentro dos dungeons que é interessante, tá ligado? Sim. Isso não tinha antigamente, assim. Te dá um motivo pra você ir explorando as coisinhas, né? Que animal, cara. Então, mano, é muito legal. Quem é fã de JRPG, a gente já falou bastante. E tem um lance legal de integração com Street Pass e com internet, É verdade. Que você pode, usar os seus amigos que jogam como summon durante a batalha. Você pode programar um personagem com um golpe e fazer upload. E os seus amigos fazem o download desse seu personagem e ele pode usar pra te ajudar durante a batalha. Pra você ser um firaga. Sim. Louco, animal. É bem animal. E você pode usar isso até 3 vezes. Não é, isso é outra coisa que eu tô confundindo. Que tem também o sistema de você acumular pontos com o DS fechado. Ah, é verdade, que a cada 8 horas que você deixa ele fechado com o jogo ligado, você acumula um ponto que você pode usar durante a batalha pra cancelar o que tá acontecendo e atacar mais uma vez. Caralho. Grátis, assim, free. Um ataque mais forte e tal. E além disso, tem um farm viewzinho. Pois é. Que você Tipo, tem a vilazinha do principal, que foi destruída como toda vila de principal de RPG. Lógico. E você pode conectar na internet e puxar pessoas pra ajudar a reconstruir a vila pra você e tal. Ah, que louco, cara. Depois falou que o recurso principal do 3DS é o 3D. Não, cara. É o Street Pass, cara. É a melhor ideia que a Nintendo teve, então, assim, muitos anos. É animal, tanto que, é animal. Tanto que eu acho uma brisa esse negócio. Tipo, hoje eu fui pro centro da cidade e eu tô com um 3DS emprestado aqui, tá ligado? Uh-huh. Então não tem muito como eu ficar me conectando e tal. Mas, cara, eu voltei, peguei metrô, peguei busão e tal. Eu cheguei em casa, agora há pouco, tinha vários Street Pass passados, assim, eu tipo... Uh-huh. Vários summons descendo, tudo. Você vai me encontrar aqui daqui a pouco. Provavelmente. Vou pegar o Musa de novo, eu cruzo com o Musa eventualmente ali. A gente nunca não se tromba mais nossas Sim. É verdade. Esses dias eu vi vocês trocando mensagem de tipo, você tava no lugar tal? Porque o meu 3DS viu, encontrou com o seu, tá ligado? Aqui. O Musa já tá nível 4 no meu Street Pass lá. Excelente. É muito louco. É uma pena que outras companhias não imitaram isso da Nintendo, né? Do Street Pass. De aproveitar legal o Street Pass. Mas o próprio Pokémon que a gente tá falando antes, sim, aproveita bem o Street Pass. No Zelda, por exemplo, você pode deixar um Dark Link, que é você, com todos os seus itens e suas habilidades, você escolhe um dos itens extras pra lutar com as pessoas que fazem Street Pass com você. É tipo um PVP no Zelda, assim, cara. Você cruza com o cara na rua, vai o Dark Link dele pra você, você pega o Dark Link dele, e é difícil pra porra aquela... Tem uns que são mó difíceis, velho. Tem. E tem umas arenas diferentes, arena com buraco, com bomba. Sim. Que tipo, um PVPzinho mó louco. Primeira vez que eu joguei, eu fui estuprado pelo Dark Link. Tem um PVPzinho foda. Muito firmeza, cara. Que da hora. Porra, animal. Né? Mas, cara, Bravely Default é um jogo que vale muito a pena pra quem curte RPG japa clássico. Assim. É tipo. Final Fantasy coisas... até o 6 no máximo, assim. No máximo. Não, dá pra pegar uns. Curtir uns. É mais essa pegada. É mais essa pegada 6 pra baixo, de fato. Mas, assim, tem uma. Eu sinto um leve. Traços do 9 ali, sabe? Assim, sim. Resquícios do 9, sabe? Uh-huh. Aquela coisa meio fofinha. Um aroma do 9, eu sinto um pouco. Um retrogosto. Um retrogosto. Retrogosto. Exato. De 9. Que nojo, cara. Muito bem. Em barris. Né? Uh-huh. Mas é muito louco. E vocês dois aí, vocês? O que vocês estão jogando, Daniel? Cara, eu tenho jogado ultimamente um joguinho chamado Battle Block Theater. Pode crer. É da galera do Behemoth. Que é... Castle Crashers, Alien Hominid, que, pra quem não sabe, o pessoal do site Newgrounds, né? É. Que são, os original gangsters dos jogos em Flash, né? Nossa, sim. O Tom Fulp e o irmão dele. Né? Exato, os caras estão aí desde, 94. Nossa. Exato. Desde quando não existia Flash. Eu lembro que eu entrava... Shockwave. Eu lembro que eu entrava no Newgrounds quando eu tava na escola... Era um dos que não tava bloqueado na escola quando eu tava, tipo, na sétima. Mesh também, cara. A gente entrava no Newgrounds lá e no... Daí tinha jogo de Mate o Harry Potter, Mate a Britney Spears. Sim. É verdade. Sim, sim. Celebrities. Exato. Nossa. Véio. Celebrity Assassin, né? Isso, é verdade. Nossa, é verdade. Daí os caras, eles estão, tipo, mano, eons aí fazendo jogos em Flash, e do nada eles começaram a fazer jogos de videogame, e jogos muito bons, né? É. E daí nisso, um desses jogos muito bons é justamente Battle Block Theater, que é tipo um jogo de plataforma... Cracudo, né? É, cara? De retardado mental, tá ligado? Desde a história até o jogo. A história basicamente é um cara que tem um navio, e nesse navio ele tem todos os melhores amigos dele, tá ligado? E todos eles são melhores amigos, tá ligado? Eles estão navegando, sendo melhores amigos, até uma hora que o navio pega e bate numa ilha, dominada por gatos. Uhum. E daí, tipo, eles sequestram todo mundo do navio, menos você, inclusive o capitão do navio. Eles botam uma cartola bizarra, controladora de cérebros no capitão. E a partir daí... ele gerencia essa ilha, que na verdade é um grande teatro pros gatos. Uhum. Então você... os gatos. Exato. Então você tem que, enquanto, tipo, ao mesmo tempo que você tem que ir lá entreter os gatos nessas fases de plataforma totalmente absurdas e ridículas e retardadas, você tem que salvar os seus amigos, tá ligado? Uhum. Então, tipo, são várias fases de plataforma, imbecis. Com coisas imbecis que vão te matar das maneiras mais imbecis possível. Eu tava, tá ligado, vendo o Daniel jogar, você fica, tipo, muito surpreso como as coisas funcionam, tá ligado? Porque tem. Como ele falou, é bem plataforma e tal. Então você passa nos lugares, aqui é uma nuvenzinha, você só pode passar nessa plataforma de baixo pra cima. Sim, tá ligado? Exatamente. Aqui é um negócio que aciona um botão ali do outro, uhum, lado, assim. É muito louco. É muito louco, É um puta jogo. E, tipo, e aquela fita de colecionáveis, né? Então, porque cada membro do navio ali e tal é uma cabecinha diferente. É. Então, cada nego que você recupera ali é uma cabecinha diferente que você pode usar pra jogar. Então tem cabecinhas das mais variadas, inclusive referências aos outros jogos do pessoal do Behemoth. E, enfim, cabecinhas das mais retardadas possíveis, como o restante do jogo, né? E o cara com a cabeça de estrela. Sim, tem o cara com a cabeça de estrela, que é o principal. Tem um cara que tem a cabeça de carro. Tem um cara que tem uma cabeça que é uma nave espacial pilotada por um gato, tá ligado? Tipo, enfim, é um monte de coisa imbecil e muito louca, tá ligado? E o mais legal é que justamente você pode criar fases. E jogar na internet pra ver as outras pessoas sofrerem jogando essas fases. Animal. E daí, eu acho que toda semana, ou todo dia, eu não lembro agora, eles elegem, tipo, a fase mais da hora e botam lá pra você jogar, tipo, o featurezinho lá do jogo. E se você completar aquela fase, você ganha uma cabeça especial, tá ligado? Que louco. Então é meio que é uma busca por cabeças, tá ligado? É. Tipo, numa plataforma imbecil, tá ligado? Que foda. É um que puta foda. Jogo, um puta joguinho. Okay. Inclusive... Xboca? É, Xboca, PS3... Tem pra tudo? Tem pra tudo. Tem pra Steam também, se louco. Eu não me engano. E também vale a pena lembrar, né, que, pô, se vale jogar os outros jogos também, né, que é o Castle Crashers, que é um puta jogo de lutinha com os brothers lutando contra outras pessoas, tá ligado? Às vezes contra si mesmo, ou jogando às vezes vôlei. Contra si mesmo. Exato, exato. Sensacional. E tem o Alien Hominid também, que você é um alienígena que mata pessoas, que também é um puta jogo muito louco, tá ligado? Muito divertido. Enfim, Behemoth, meu. S2, velho. Mandou os caras bem. São foda. Animal. Da hora. E tu, Marcola? Deixa o Chorume pro final, vai. Vai, Marcolino. Surfa no Chorume. Vamos lá. Sapatear na bosta. Sapatei. É, eu tô jogando Thief. Ei, Deus. Thief, cara. Aquele jogo que deveria ser muito bom. Mas não é. Cara, isso é deprê. Que falar do Thief? Pensa no stealth mais básico e medíocre que você conseguir imaginar. Eu me abaixo, eu me escondo na sombra, eu espero o cara passar, eu passo. Eu me abaixo, eu me escondo na sombra, eu espero o cara passar e eu passo. Nossa. Me abaixo, me escondo na sombra, espero o cara passar, eu passo. Ah, ele tá fazendo um circuito em volta da mesa, então eu vou acompanhando ele atrás da mesa, ele nunca vai me perceber, mesmo dando uma pessoa a 2 metros de distância dele. Atrás. Andando. Na nuca dele ali. Baforando na nuca dele. Aí eu roubo a bolsa que tá presa por uma corda na bunda dele, porque eu sou muito foda. E tem belas mãos. Se alguém me perceber, eu morro. Porque eu não sei lutar. Eu sou um ladrão há décadas. E uma coisa que eu não aprendi ainda é usar uma arma. A se defender, tá ligado? Realmente. E seria um bom jogo de stealth. Porque stealth é isso. Não tem o que sair de stealth. Stealth é isso. Tá. Não tem como você fazer um stealth mais... Tem. Tá, tudo bem. Tem como fazer stealth mais aprofundado. Mas no modelo mais básico, que é o Thief, que inclusive é uma série muito do caralho, que na época que saiu... Foi 90, não foi 99, eu acho. 98, 99. Era sensacional, porque eram fases muito bem pensadas e não tinha nada parecido com aquilo. Isso é importante, não tinha nada parecido com aquilo na época. Fato. Então ele era um grande jogo por não ter nada parecido com aquilo. Mas hoje tem muita coisa parecida com isso. Pode crer. Mas o Thief peca terrivelmente no design das fases. Ele faz um Call of Duty de stealth. Meu, que deprê. Extremamente linear, extremamente... te puxando pra frente, sabe? Aquela coisa do Call of Duty, vá pra frente. Você não tem que voltar aqui, não tem mais nada pra você aqui. E daí o que eles fazem pra parecer que tem um pouco de variedade e profundidade é... Ah, tem umas gavetas aqui, abre todas as gavetas. Daí você abre todas as gavetas. Merda, você conseguiu o dinheirinho. Você conseguiu dinheirinho com essas itens aqui, com essas coisas. Ah, tem uns colecionáveis que são umas coisas mais caras. E pronto, você passou de fase. Daí você faz isso de novo. As coisas mais legais do Thief, desse Thief novo, são as fases secundárias, as missões secundárias, porque você tem a sensação que você não tá fazendo aquilo por obrigação. Pode crer. Basicamente isso. E a história do jogo é tão ruim, mas tão ruim que qualquer coisa que fuja da história, as missões secundárias, é muito melhor. Pode caralho, cara. A história cara. É mais pedante e sacal do mundo, com elementos místicos desnecessários. Que puta, merda, velho. Cara. E um romance de atrito com uma menina que ela é uma ladra inexperiente. Ela fode o primeiro roubo e daí ela cai num abismo mágico que eles estavam fazendo um ritual macabro. E o Garrett tem que salvar ela, mas ele não tá nem aí porque ele é o badass, não sei o quê. E... Ah, puta coisa chata. Nossa, puta, que saco, hein, mano. Velho, que merda, cara. Eu tava com esperanças pra esse pô, vídeo. O trailer é muito louco, velho. Não só o trailer, mas, pô, porra, é a equipe do... É a equipe do Deus Ex. Do Deus Ex. Porra, que é um puta jogo, tá ligado? O Deus Ex e o Thief começaram a ser feitos ao mesmo tempo. Um foi lançado em 2008, outro foi lançado em 2014. Como vocês estavam falando, né? Aquele lance de inferno de desenvolvimento, né, cara? Inferno de desenvolvimento, cara. Quando cai nesses buracos... Já era. Fudeu. Troca de equipe, daí desmonta, remonta, faz, refaz. Tinha um potencial pra ser um Deus Ex mais focado em furtividade. Não, Deus Ex medieval, assim, né? Medieval, pô. Focado em furtividade. Caralho. Mais pra você, porque o Deus Ex você podia curtir do jeito que você quisesse. Sim, uhum. Sim. O Thief tem que ser focado no stealth mesmo. Mas... falhou, assim, é aquela coisa muito padrão, que você sabe o que você tem que fazer. Você vê a situação, você sabe o que você tem que fazer. Você tem um soldado, esse é um soldado... É, padrão, que está vendo a mesa, está observando uma mesa ali e tem uma tocha do lado dele. Você joga uma flecha d'água na tocha, a tocha vai apagar, ele vai até a tocha para reacender a tocha. Nesse tempo você passa atrás dele. Tá, saquei. Sabe? É bem... Daí você quer adicionar um pouco mais de desafio para você mesmo, você apaga a tocha e daí você vai roubar o que está no bolso dele e o que está em cima da mesa. E você passa atrás dele. Entendi. Daí você tem que se obrigar a encontrar desafios dentro do jogo. E Davis tem que se. E é justamente uma coisa que o review do Giants Bomb falou: você precisa se esforçar muito para encontrar coisas boas nesse jogo. E é justamente isso. Se você tá muito disposto, mas muito tipo... disposto, você consegue transformar ele em 20% do que foi Dishonored. Meu Deus. Caralho, que deprê, velho. Que horrível, cara. Então, cara, porque o Dishonored... Então, sabe o que eu ia falar? É nessas épocas... imensas com stealth do caralho. Sim, então, isso que eu ia falar. É nessas horas que dá pra falar... É, o Dishonored é um jogo que eu achei... Eu fiquei muito puto na época, porque ele me parecia ser um... Eu não consegui jogar ele muito. Você, eu acho que jogou ele, né, na época. E é um puta jogo bom, complexo, com várias... É, habilidades e coisas bem diferentes pra época e tudo. Sim. Mais, tinha umas coisas bem diferentes e foi esquecido em tipo uma semana, todo mundo curtiu pra caralho em uma semana, e aí acabou, muita gente, sabe? Desceu o pau no jogo também, né, cara? Acho que no Dishonored? É, cara, eu acho que foi por isso também. Teve algumas críticas negativas, mas... Então. As críticas negativas foram mais pro lado que eu curto, que é o lado da história. A história do jogo é bem ruim mesmo. Assim, sim. Mas mecanicamente foi o que eu escrevi no meu review, inclusive, do Dishonored. É. Mecanicamente é um jogo perfeito, assim. Tipo, as mecânicas dele se balanceiam perfeitamente. O problema é, a história te força a jogar de um jeito que às vezes não é o jeito que você quer jogar. Pode crer, saque. Pode crer. E esse é o grande problema do Dishonored pra mim. Mas o Thief não te... força nada, porque ele não te dá opções. Ele te dá uma linha reta com alguns buracos cheios de guardinhas pra você desviar. Sem a opção de você lutar, sem a opção de você brigar, sem a opção de você ser mais agressivo. É um jogo indiferente. É um jogo... Sabe, é justamente a sensação é que eles... Vamos lançar essa bosta? Vamos lançar essa bosta? Tipo, chega, tô de, né? Saco cheio dessa bosta desse jogo, vamos lançar? Sim. Essa é a sensação. É o contrário da sensação que dá um jogo tipo Saints Row. Sei. Que é tipo, puta, esse jogo tá sendo do caralho de fazer, daí acaba sendo do caralho de jogar também. Sei. A sensação é que... A sensação que você sente é que o jogo foi feito com desgosto. Se não me engano, eu acho que no review do Kotaku Gringo, uma coisa que eles falam é que é uma... Se não me engano, eu acho que até o cunhado da... É, cunhado não é. Veio da Leigh Alexander, né? Uhum. Que é uma escritora famosa de videogame. Que é... O jogo reflete diretamente o sentimento do grupo que o fez, né? Que o desenvolveu. Uhum. E eu acho que foi isso meio que deve ter acontecido, né, cara? Sim, mas foi, é como qualquer outro tipo de obra artística, assim, né? Quando você for para pensar, né? Exato. Se o cara compõe um som entediado, vai ficar um som sacoso, tá ligado? Você pega a banda, daí o cara que tá fazendo um som da hora, daí vem a produtora e fala, não, você tem que fazer isso. Exato. É cagar no trabalho todo do cara. Transparece pra caralho. Assim como jogos também, uma coisa, tá ligado? Mas enfim. É. Isso aí. Que tristeza, né? Tristeza. É porque eu vim pra esse podcast pra terminar os blocos com depressão. Pra deprimir todo mundo. Tá certo. Muito bem. Então, nesse tom levemente chorumoso, que nós vamos para o próximo bloco. Boa. I'm going to Miami. E agora é a hora. Aquela hora. Aquela hora. Aquela nipo hora. Nipo hora. Aliás, qual hora é essa? Então, a nipo hora, né, moça? É. Explica aí, o que, que é o momento Tengu Sangue? Que até agora a gente não fez uma vinhetinha. A gente não fez uma vinheta, mas a gente pode mandar uma aqui. O momento Tengo Sangue, pra quem não está ligado, o Tengo Sangue é um blog que está abandonado, por sinal, mas é um blog em que eu estava postando coisas, curiosidades e notícias do Japão, e é o momento em que eu venho aqui tentar impressionar a todos. Exato. Deixar todos de boca aberta, fracos e estupefatos. Porque qualquer curiosidade que o Musso vai contar agora é uma surpresa tanto pra vocês quanto pra gente. Exato. Inclusive, a gente tava, se encontrou ontem. É verdade. E eu pensei nessa coisa, tava o Daniel e tava a gente tava comendo, eu, o Daniel e a Agnes, que é a minha noiva, e eu lembrei de um bagulho e eu queria falar. E aí o Daniel, tipo, não queria falar porque o Daniel ia ouvir. Aí eu comecei a conversar em japonês com a Agnes. Com a Agnes. Eu me senti perdido, cara. Eu me senti muito perdido, cara. Tipo, pro Daniel não entender. Mas enfim. Me senti mal e perdido. E é uma coisa que tinha a ver com o restaurante. A gente tava jantando ontem no Sukiya. É verdade. Que é uma rede de fast food, de comida japonesa, que tem aqui em São Paulo. Não sei se tem em outros lugares do Brasil, mas aqui em São Paulo tem algumas lojas. E é uma rede bem famosa lá no Japão. E a gente tava conversando sobre coisas fritas e tal, frango frito. E eu lembrei dessa coisa, que não é uma novidade, mas que me lembrou e é uma coisa interessante. Só um parênteses aqui, eu acho engraçado que sempre quando o Musa vai anunciar a informação impressionante, ele levanta, tá ligado? Ele está declamando, tá ligado? É muito engraçado, E aí que, assim, como todo país que se preze tem as suas prioridades em ordem, o Japão tem KFC. Certo. Tem KFC e tal, a galera curte o KFC. Lógico. Até escuto alguns americanos que moram no Japão reclamando que o KFC lá é um pouco diferente, a receita é diferente, o tipo de corte do frango é diferente, tal, não sei o quê. Mas não é exatamente sobre isso que eu queria falar. É que o lance é que, sim, o Japão não é um país religioso por si só, mas é um país que ele tem esse lance do meio que o culto aos seus ancestrais, né? Sim. Certo. Porque, tipo, você venera, entre aspas, os seus ancestrais porque é por causa deles que você tá aqui hoje. Sim. O que justo. Faz bastante sentido. Justo, né? Pra caralho. Então, tipo, você tem na sua casa, você tem, tipo, um altarzinho com uma foto do seu avô, do seu bisavô. Louco. Você vai lá e tal e faz uma precezinha, tipo, pra você mostrar respeito a uma pessoa que proporcionou a sua existência. Que botou você ali. Exato, tá ligado? Que passou pelaquela mesma vida que você está passando. Exato. Então tem muito disso no Japão, desse culto aos ancestrais, de respeitar as pessoas que morreram. Então, não sei o quê. E isso rola no KFC também. Todo ano, o KFC realiza uma cerimônia por todas as almas dos frangos que morreram. Nem fudendo, cara. Tá me zoando. Nem a cacete, velho. Nem fudendo. Pra virar frango frito. É sério, cara. Sim. Uma vez por ano, eles fazem uma grande cerimônia em um templo com a presença tipo, de um Coronel Sanders. Assim, tipo, um boneco do Coronel Não, Sanders. Não, cara, sério, velho? E eles fazem uma grande missa em virtude do... Nossa, cara. Mas na boa, chamar o Coronel Sanders, ou pelo menos alguém vestido de Coronel Sanders, é a mesma coisa que fazer uma homenagem aos judeus que morreram na Segunda Guerra Mundial. E chamar o brother Hitler, tá ligado? Pra ficar ali no palco. Tá, cara, mas juro pra você que por um segundo, velho, antes de você falar que eram frangos que eles estavam homenageando, eu pensei que você falar que eles iam homenagear a alma do Coronel Sanders, tá ligado? Mas juro pra você que o fator frango foi mais perturbador do que o homenagem do Coronel Sanders, tá ligado? Caralho, é. Toda vez que você lança uma dessa, eu falo assim, bom, beleza, não tem como o Musa ficar mais surpreendente, cara. Mas toda semana você consegue, velho. Caralho, poder do Japão. Caralho, estou legitimamente surpreso, cara. Caralho, de novo. Velho, todo ano, uma grande missa pelas almas dos frangos que morreram. Acontece, cara, sempre na mesma data? Como é que eu não lembro agora se é na mesma data. Eu sei que é uma vez por ano, todo ano tem essa... E cola uma galera? E cola uma galera. Uma galera. Tipo, todos o board de executivos todo do KFC vai lá... A minha pergunta é solene mesmo? É solene? É um negócio assim, enorme. Tipo, a galera vai num templo, tipo, tem um sacerdote que vai... Acender tipo, uns incenso, fazer um bagulho. Caralho, e os executivos do KFC japonês vão lá assistir a missa. Mas, tipo, vai tipo, os frequentadores do KFC também? Ah, isso eu não sei. Caceta, mas é que vão velho. Os executivos do KFC vão na missa. Mano! Obrigado, frangos. Nossa, tipo, pra agradecer, porque, tipo, se eles estão ali com terno e com grana, é por causa dos frangos. Que morreram. Cara, tipo, isso é ao mesmo tempo perturbador e muito, muito, muito honroso, cara. Então, cara. Tipo, estou surpresíssimo. Imagina o Tony Ramos fazendo uma homenagem do Free Boy a todos os bois que morreram aqui. Devia ter, cara. Toda uma cerimônia com o Tony Ramos. Agradecendo os bois que se foram, tá ligado? Pros manos que foram, tá ligado? Pros manos que foram. Caralho, velho. E é isso. Muito obrigado. Mano, Mussa, caralho, velho. Cara, é. Se você quer ser um frango e quer ser abatido, faça isso no Japão. No sim, mínimo, porque no sim. mínimo vão te homenagear. É, vai rolar um vão lembrar cara. De você. Cara. Grande CEO do KFC no Japão vai colar, cara, ficar de joelhos e falar valeu frango, tá ligado? É. Eu fico imaginando agora que eles, se eles fazem vídeo colagem, assim, com a foto dos frangos. Tocando aquela música triste, tá ligado? Você cola, assim, tem uma fotinho emoldurada de vários frangos, tá ligado? É, tocando, tipo, queria ter, é, nada mais, não sei o que mais, tá ligado? Ter visto o sol nascer. É, ou My Heart to Go On, tá ligado? My Heart to Go On. Nossa. Daí, assim, todo KFC tem o funcionário do mês, em vez do funcionário do mês, tem o frango do mês. O frango do mês. Cara. Cara, velho. Mas qual é que é? Tipo, eles botam uma foto com todos os frangos que foram batidos naquele ano e tem, tipo, os incensos, essas porra, pá. Cara, não tem foto, mas tem incenso. Caceta, velho. É. Impressionante isso, velho. Caceta. É isso. Rolou uma projeção no telão com os frangos. Então, passando os frangos, assim. Um frango de cada vez, com nome, cada um é nomeado. Ai, muito bom. Muito esse foi o Tengo Sangue com de hoje. O Coronel Sanders. ninguém achou, no mínimo, sei lá, profano. Ofensivo o Coronel Sanders na porra do templo. Tinha que fazer uma parada que eles fazem com Judas lá, pendurar o Coronel Sanders. Porra, né? Mas, tipo, cola um brother vestido de Coronel Sanders. O Danilo está inconformado. Eu tô, cara. Eu tô, velho. Se não me engano, é tipo um boneco, assim. Pior ainda, cara. Se não tem trabalho. É solene, é macabro. E tem um bonecão de Olinda do Coronel Sanders. Um bonecão de imposto ali do Coronel Sanders. Com aquele chapéuzão, aquele terninho branco. Aquela cara de cowboy. Mas, peraí, é só com o KFC ou todos os outros fast foods fazem isso também? Tipo, McDonald's. McDonald's. Não, não, KFC. É uma só coisa KFC. Cara. Com o Mr. Shake, o Ronald, todos eles de terninho preto. Vou fazer uma rezazinha. Né? Mano, muito bom. Que insanidade. Bom. Obrigado, cara. Japão. Burger Nossa. King ali, o reizinho. O reizinho. Eu ia chamar o rei do Burger King. Aquele bicho é macabro. Cara, com aquela cara estática, aquele sorriso estático dele, tipo, psicótico do caralho, velho. Ah, imagina é genial, esse sorriso cara. Psicótico durante um momento de luto, né? Sim, é um velório e o um Burger King ali. Cara, tem vídeo disso no YouTube, velho. Tem que ter, né? Estamos na internet. Porque eu li isso há muito tempo, assim. Cara, acabando isso, eu vou muito procurar isso no YouTube, velho. Porque, velho. Obrigado, obrigado, Nossa, Japão. Nossa, mano. Essa demais. Esse foi o momento Tengo Sangue mais impressionante até agora, cara. Foi mesmo, cara. E ó, que houveram vários muito impressionantes. É, cara. Nossa, caralho, velho. Uau. Boa, boa, muito bem. Legal, hein? É, foi isso. É isso. Louco. Vamos Nossa. Adiante? Vamos. Adiante, adiante. Nossa, adiante. Até suei aqui, velho. É. Nossa, velho. Adiante. Damn, you look sexy. Let's go to my yacht in the West Keys. Ride my jet skis, lounge under the palm trees. Cause you gotta have cheese for the summer house. Peace on South Beach. Water so clear. E depois é rezar pelas almas dos frangos que foram fritas no Japão no último ano. Abençoados sejam todos esses frangos. Abençoados os frangos. Bem-aventurados são os frangos que... Os frangos que se foram. Os frangos que foram. O frango alfa e o frango ômega. É muito bom. É muito bom. O Daniel tá tendo acesso de riso aqui. É difícil demais. Imagina os brothers virando tipo uma garrafa de, sei lá, de champanhe ou uísque pros frangos que foram, tá ligado? Dando saravada de tiro pros frangos. É, botando um beck no chão, assim, pros frangos fumar, tá ligado? Foda, foda, foda. É, chegamos ao momento, aquele momento. Crocante. Crocante, cremoso. Yes. Cremoso. Eu gosto que momento. Se fosse no Japão, seria frito. Seria frito. Teria uma homenagem. Teria uma homenagem com todos os CEOs do navio pirata. Exatamente. E tipo um bonecão de posto do navio pirata. Muito bem. Homenageando. Vamos para as perguntas que vocês deixaram no dia de hoje. Alguém quer ler as perguntas? Leia aí, Daniel, você que está. Puta, com que eu não tô com as perguntas aqui. Quem tá com as perguntas? Quem está com as perguntas? Com as perguntas? Com as não, perguntas? Eu estou aqui carregando as perguntas. Ah, ah, garoto. Um momento só. Intermission. É, pam, pam, pam, pam, pra gente lembrar dos frangos. Né? É, o É que, cara, hoje vieram muitas perguntas. Vieram, assim, né? A gente ficou cada vez mais surpreso que, tipo, a galera tá se engajando. Sim, né? Cara. Novamente, um grande parabéns pra todos os bucaneiros aí que estão interagindo e perguntando e discutindo. Oh, eles são verdadeiros bucanudos. Sim, cara. Né? Da última vez que eu vi, tinham mandado já mais de 40 perguntas. Sim, cara. Antes de começar a gravar, tinha 40 perguntas, cara. É, foram muitas. É, o louco. Fábio Rodrigues dos Santos pergunta... Se os ratos sarnentos que apresentam esse programa não tivessem escolhido a profissão em que estão trabalhando hoje, qual seria a profissão que gostariam de realizar? Eu seria cientista, cara. Eu ia bolar umas paradas, tá ligado? Eu ia criar uns negócios nos laboratórios, pode sabe? Crer, assim, pode crer. Eu não sei o quê, mas é... Cara, quando eu era criança, eu queria ser muito o cara, tipo, CSI, tá ligado? Sim, uh-huh. Tipo, sim. Detetive, investigador, sim, assim, fazendo sim, as paradas. Tipo, ampliando os bagulho no computador, tá ligado? Sim, sim, tipo, sim. Eu queria muito ser isso, assim. Pode crer. E você, Marcola? Quando eu era criança, eu queria ser frentista, porque eu gostava do cheiro da gasolina. Caralho, nossa! Que fita, mano. Minha mãe ficava brava comigo quando eu falava que eu queria ser frentista na frente das amigas dela. Você quando crescer, Marcos, é frentista. Eu gostei do nome também, velho. É, frentista, velho. Frentista, puta nome, cara. Mas enfim, acho que se eu não fosse isso que eu sou hoje, eu ia estar vendendo azulejo pintado a dedo na praia de Ubatuba. É, cara. Assim, não, cara. É, o Mosqueiro. Gosto, eu ia estar tentando fazer jogo. Eu acho que se eu não estivesse falando sobre jogo. E você, Daniel? Cara, se eu não estivesse fazendo o que eu faço hoje em dia, e teria a possibilidade de ser qualquer porra. Qualquer coisa. Eu iria querer ou ser um astronauta. Cara, astronauta é um bagulho. Muito louco. Ou o presidente dos Estados Unidos, cara. Sim, sim. Inclusive, dentre todos nós, você é o único que pode, tá ligado? Não mais. Não mais, porque devido ao meu histórico. Você perdeu sua cidadania. Não. Eu tenho minha cidadania ainda, mas é que, tipo, né? Se eles forem procurar as coisas que eu fiz ao longo dos últimos anos aí e tal, não sei se ia dar muito certo, tá ligado? Pode crer. Eu descobri que eu não posso ser astronauta. Por conta da minha altura. Cara, na verdade, eu acho que nenhum de nós pode ser astronauta. Não, mas assim, mesmo que eu quisesse muito, eu não poderia por conta da altura. Fiquei sério, cara? É porque você não pode ter mais do que 1,85m. Senão você não entra, né, cara? Pô, isso é verdade, né, cara? Nossa, que bosta, cara. É, mó merda. Próximo. É o Guarizo. Ó, Guarizo. O Guarizo disse que ele só chegou aqui pra dizer que queria um simulador de clínica de aborto. Vai ter no South Park o jogo. Vai ter? Vai ter. Tanto que isso foi uma das cenas censuradas na Europa. Ah, hoje teve no Kotaku. Uma cena que o personagem aborta, faz um aborto em você e faz um aborto num amigo seu. Caralho. E vai ser um simulador. Cara, você sempre pode contar com o South Park. Sempre pode contar com o South Park. Depois de ondas de zumbis, lobisomens e vampiros, qual a nova moda jovem? Eu acho que é piratas. Múmias. Robôs gigantes? Depois de Pacific Rim, Transformers e a chegada do Titanfall, estou começando a ver um padrão se formando. Eu acho que ainda precisa mais um tempo. Acho que robôs gigantes vão ficar na cultura pop da mesma maneira que eles têm estado nos últimos 40 milhões de anos. Exato. Eles vão ser aquela coisa muito louca, só que não é ridiculamente popular, mas é muito louca e tem muita gente que gosta, tá ligado? É o que eu acho também. Mas eu chuto múmias. Mas a minha aposta é piratas. Chuto o próximo que construiu um romance adolescente e fizer muito sucesso, e aí ele bomba pra outras áreas. É isso. Uhum. Pode ser. Sabe o que seria muito legal? Você começa a assistir, tipo, tem um livro do Satanista Adolescente, tá ligado? Caralho, satanista imagina, é velho. É um cara que cultua Satã. Isso. Um romance satanista adolescente. Sim, cara. Imagina que animal que ia ser, cara. Ia ser louco, cara. Eu ia pro cinema assistir essa porra aí. Eu ia. Com certeza, cara. Memórias de um satanista adolescente. O Rodrigo Freitas Leal pergunta: vocês curtem ler livros? Não. Não. Legal que esse reading livro... is for faggots. Legal que esse livro tá entre parênteses, né? É. Vocês curtem ler livros? Eu curto ler Pula de Shampoo, por exemplo. Ah, legal. Bom. Não, sim, cara, obviamente. Quais são os seus livros favoritos? Puta, favorito é complicado. É uma treta, é muita treta, bicho. Olha, o que eu tô lendo agora. Finalmente eu tô terminando aquele... O Céu dos Suicidas lá do livro. Sim, tá? Sim. Finalmente sim. Cheguei... No pô, você tá falando desse livro faz tempo, cara. Finalmente cheguei nessa merda. E aí agora tô nas últimas páginas. Eu sou pirado por Lovecraft, cara. Eu acho eu acho demais. Desculpa. É muito foda. E aparentemente o Marcola também gosta. Tudo que ele escreveu era muito foda, tá ligado? Eu nesses últimos anos, assim, eu tinha outras aspirações, mas nesses últimos anos Lovecraft tá sendo o melhor autor que já... Ó, high five atrás das câmeras. Yeah. Yes. Cara, é difícil escolher um livro favorito, né, cara? É injusto. Você, Mussa, eu sempre falo bastante do Kurt Vonnegut. Eu ia falar dele. Assim, Kurt Vonnegut, eu acho que é o meu autor favorito. E se eu fosse recomendar um livro dele, cara, seria acho que ou o Matadouro 5 ou Café da Manhã dos Campeões. Pode crer. Posso recomendar então um autor, já que tá... Sim, sim. Pode, outro autor. Por favor. É, eu nunca consigo falar o nome dele, é o Chuck Palahniuk. Ah, o Chuck Palahniuk. Palahniuk, exato. É. Que é um puta de um escritor e não é, sim, só por causa do Clube da Luta. Não, não. É, os contos dele são muito fodas. São. Tem aquele conto, texto Guts dele Guts lá, é dele insano. É insano. Leiam, mas leiam, não comam antes. Leiam e nunca mais leiam de novo, cara. É animal. Quais as chances do Pão de Minas aparecer no Navio Pirata? Todas. Todas, cara. É só ele querer, cara. É, a gente só precisa chamar, mas ele, sim, aparece, ele aparecerá. O pão, nosso querido pão do sul. Cara, por um segundo, eu pensei que ele tá falando de pão de, tipo, pão de fato. Fato, comendo. Pô, a gente pode pegar agora, tá ligado? Pera aí, aguenta aí que a gente vai pegar um... Vou resolver essa parada já. O nosso fabricante de galinheiros. O montador de galinheiros. Renan Leite, qual a opinião dos amigos sobre fones gigantes? Cara, o Mussa... pra sair na... pro Mussa agora. O Mussa... Irônico, foi irônico. Nesse exato momento, o Mussa está usando um, então. Mas pra sair na rua. Pra sair na rua. É, comprei um fone Bluetooth bonitão, que isola ruídos e tal. Mas me sinto hostilizado e excluído da sociedade quando quero sair com ele, sem falar no medo de ser roubado. Cara, a minha única coisa, eu falo o seguinte, ó. Cuidado com esse negócio aí de anular som, porque você tá andando na rua, loucão, ouvindo o som, você vai ser atropelado. Exato, exato. É perigoso. A única coisa só é que é perigoso de verdade, não é nem, sim, tipo, brincando. Tá? É realmente já dei perigoso. Umas dessas. É, não, é realmente meu perigoso, tá ligado? Essa é a única coisa. Ver. Mas, mano, foda-se, usa aí o que você quer. Cara, se você tá ouvindo o som e você tá curtindo, velho, isso aí, mano. Nossa, total, essa. Total. Rogério Silva Oliveira. Existe algum produto que vocês sempre quiseram ter e pesquisaram sobre ele em sites especializados, veem preços, sabem tudo sobre aquilo e com algum esforço até poderiam comprar, mas por algum motivo nunca compraram? Caralho, que específico. Nossa, que pergunta ridiculamente específica. Qual? Observação, no meu caso é um arco composto. Caralho, né? É um D8 de dano, meu. É, arco composto é pesado, cara. Nossa, maluco, eu não faço ideia, cara. Eu já tive... Eu tenho uma certa... Um respeito por carros... Muscle cars dos anos 70 e 60, assim. E uma vez eu olhei seriamente em importar um Dodge Challenger 69, assim. Tipo, mas, obviamente, nunca ia conseguir fazer uma coisa dessas. Então, Quando eu era moleque, tava na apiração das canetas laser. Nossa, aquelas canetinhas laser. Assim, uh-huh. Eu nunca tive uma caneta laser. E você queria ter? Eu queria. Daí eu descobri... Que hoje em dia tem umas canetas laser que soltam um laser azul que explode bexiga e queima as paradas. Eu pirei muito nessa parada. É, eu não, daí eu ficava, eu não vou usar nunca pra essa porra pra nada. Eu vou me machucar com isso aqui. Eu vou perder a minha visão com isso aqui. Vou perder mas um braço. Eu quero com muito essa porra, velho. É foda. Nossa, é o mais próximo de um sabre de luz que você pode ter. Caramba. Quando eu era moleque, eu tive minha fase Harley Davidson, cara, que eu pirava muito. Eu sabia tudo sobre as motos, mas obviamente, como eu era moleque, eu não podia ter. E hoje em dia, como eu não tenho dinheiro, eu continuo não podendo ter, tá ligado? Percebe a discrepância de sonhos aqui. Muscle car, Harley Davidson, caneta lei. Um dos meus sonhos de consumo eu realizei, que foi comprar uma katana. Ah, você comprou? Caralho, eu tenho ela faz tempo já. Pode crer. Louco, mano. Mas é uma coisa que não é de consumo, mas que até que eu já comentei, que foi, tipo, aprender a tocar bateria. Ah, é verdade. Tipo, eu pesquisei, fui atrás de preço de curso, não sei o quê, mas nunca fiz nem nada assim. Pode crer. Nunca seguiu adiante. Né? Falando em seguir adiante. O Bruno Isidro. Opa. Mussa, após a recente viagem de Dougão às terras nipônicas... Diga-nos também como foi a sua experiência quando viajou para o Japão. As bizarrices que mais te encantou, que mais te decepcionou. Olha, isso é um programa só para isso. Só para isso, né? Só para isso. Inclusive, mas... Frango tá... Solene. Tipo, já teve bastante bizarrice japonesa, né, Jiga? Imagina que louco descobrir quando que é e, tipo, ir no... Colar nessa porra, colar velho. Na missa. Mano, eu viajava pro Japão para ver essa merda, velho. Só para ver essa merda, cara. Mano, na boa. Só para ver se isso é de verdade, cara. Com seus próprios olhos. É, cara. Eu quero ver o bonecão do Colonel Sanders lá, velho. Não é possível, velho. Mas isso vai ser um programa só para isso, a gente cara. Sempre fala. Eu acho que já perguntaram isso, inclusive, uma vez. Algum dia a gente vai preparar um programa especial disso. Niponicidades. Animal. Deixa eu ver. Quem mais tem perguntas interessantes cara, pra gente? Cara, eu vou pular algumas porque tem muita tem pergunta, bastante, cara. E tem algumas que a gente até cobriu, né? Pois é. E tem algumas repetidas também. Que você manda aí. Deixa eu ver. Mussa, Jefferson Rodrigues. Mussa, manda o submarino tomar no cu também? Tive o mesmo problema que você teve com o Walmart. Submarino vai tomar no cu. Submarino. Navio pirata também. Mandando você tomar no cu. Submarino. Cara, é um lugar bem complicado, né? O submarino. Cara, vai tomar no cu, submarino. Deve ser difícil viver num submarino. Além disso. O Gabriel Oliveira Almeida. Opa. Bucaneiro, se vocês tivessem que levar um extraterrestre para um rolê, para onde vocês o levariam? Olha só, cara. Uou, boa pergunta, pro, cara. Pra cerimônia dos francos. Pra lá mesmo. Você quer entender? Os seres humanos estão cola aqui. Cola aqui, tá, vamos pro Japão ver a cerimônia dos francos. Puta, cara, eu não sei o que eu faria com eles, não, viu? Com os ETs, não. Acho que... Sei lá, sei. Cara. É difícil, velho. É um negócio difícil. Você tá com uma responsabilidade grande. É que foda que eu acho que eles iam tomar tiro antes da gente poder levar ele pra um rolê, tá ligado? É isso que eu tava pensando também. Ou como evitar também as vias públicas. Exato. Acho que ia deixar ele em casa jogando Pokémon ali. Cara, você pode usar a tática Tartarugas Ninja. Bota um sobretudo e um chapéu, ninguém vai nem perceber. É verdade. Mano, eu ia chamar ele, cola aqui em casa, vamos fumar esse bong aqui. É, vamos jogar um videogame. Tomara que você não seja alérgico. O Jefferson Rodrigues pergunta: caras, qual o jogo, música, filme, né, que vai sair esse ano que tem deixado o hype de vocês nas alturas? Ô, louco. Jogo, música, filme? Bom, música... Do South Park. É, isso que eu ia falar, o do South Park. South Park, mano, eu tô na pira também, realmente. Tô muito pirando pra jogar. Bom, o Animal. Do Musa a gente já sabe, bom. Né? É, realmente, cara. Nem emitiremos comentários. É, isso a gente já cara, sabe. Cara, eu tô hypado pro meu casamento. Aí, ó. Realmente, né, cara? É algo, algo digno de hypação, velho. É um bom motivo. Eu tô hype, porque, cara, eu vou casar em uma semana e meia. Caralho, hein, mano. E, cara, eu tô tão loucão que hoje eu fui temperar uma salada... E em vez de pegar o azeite, eu joguei detergente na salada. Nossa, cara. Tipo, eu só percebi, tipo, uns dois segundos depois. Tipo, eu abri o armário, peguei alguma coisa e comecei a despejar na alface. Depois da segunda garfada, aí, tipo, você reparou que... Eu, tipo, eu botando... Caralho, eu tô botando detergente na salada. Caralho. Tipo, tá, é o nível do bagulho. Que bagulho? Ah, no bagulho, é o nível do bagulho. É o nível do bagulho. É, deixa eu ver, que mais? Vamos ver. Muitas perguntas. O Davidson Medeiros. Opa. Só jogo Tetris e não leio muito quadrinho, mas o podcast é muito bom. Não tem pergunta, só isso. Oh, valeu, cara. Tetris valeu, é um puta jogo, e quadrinhos são legais. É muito obrigado, cara. E agradecemos. Quais jogos recentes do gênero de plataforma que vocês jogaram e curtiram? Vale 2D e 3D. O Battle Block Theater. O Strider é legal pra caralho, cara, também. É isso que eu ia falar. Ultimamente saiu o Strider e tal. Se quem puder, pegue, cara. É um jogo. Primeiro que ele é comprido pra cacete. Sim. Tem muita coisa pra fazer. E é legal, cara. É divertido. Cara, tem aquele jogo também, o Deadlights, que é um jogo de plataforma de zumbi. Você jogou? Eu joguei uma demo e eu achei bem do caralho, cara. Tipo, é bem legal, bem legal. Tipo, uma plataforma bem feitinho, assim. Lembra um pouquinho o Shadow Complex também, é outro jogo de plataforma muito louco. Cara, eu vou falar um 3D então, pra... É o Gravity Rush do Vita. Gravity Rush também, boa, verdade. É um jogo de plataforma bem legal. Bem louco. Cara, o continente de plataformas tá complicado. Faz tempo que eu não jogo nada de plataforma. Tanto que não tá me vendo nada na memória. Um que não é tão recente, mas é do caralho, vale a pena todo mundo jogar, é Super Meat Boy também. 100%. Que esse jogo é genial, cara. É um absurdo, velho. É ridículo. Só que tem um controle pra jogar, porque senão você não vai conseguir fazer porra nenhuma. Fazer nada. O Gil Guerra tem uma que acho que o Marcola vai querer desenvolver em cima do assunto. Eita. Para os lobos do mar de olhos vítreos. Opa. Teria Ken Levine baixado as portas, entre aspas, da Irrational e procurado trabalhar em projetos menores e mais rápidos? Para não. Atenção! Favor guardar as devidas proporções. Se tornar um Kubrick, ou seja, acabar com uma obra pessoal diminuta, mas excepcional, por conta de um excesso de detalhismo no produto final. Caralho, rapaz! Haja visto o que foi publicado anteriormente sobre BioShock, Infinite é muito diferente do que efetivamente chegou às lojas. Caralho, velho. E aí, Marcola? É pesado isso daí, mas, cara, eu não fico imaginando que as pessoas façam coisas em favor das imagens pessoais dela. Eu sou da crença ainda de que as pessoas fazem as coisas porque elas precisam buscar a felicidade delas. Eu acho que, assim, pode ser isso? Pode. Pode porque, realmente, BioShock Infinite teve foi muito mais falado do que tido. Pelo menos, na minha opinião, eu gostei pra caralho do jogo, me apaixonei pela Elizabeth e tudo mais. Mas, assim, chegar nessa análise, eu acho que é analisar um pouco demais uma atitude que talvez seja o Ken Levine falando, velho, eu quero sair dessa pira louca que eu tô e fazer uma parada que eu curta. Pode crer. E às vezes as pessoas fazem isso, cara. Eu acho que a maioria das vezes as pessoas fazem isso. A gente faz isso. Sim, claro. A gente vai atrás das coisas que a gente quer fazer pra gente. Sim. E o Ken Levine conseguiu uma puta de uma realização e reconhecimento com o BioShock. Sim, sim. E o BioShock ainda existe. E ele tem, ele tem então... espaço pra isso, né? Tipo, lógico. A única coisa só que eu gostaria de falar, ressaltar em relação a esse lance do Ken Levine, é que se fosse no Brasil, ele nunca poderia fazer o que ele fez. Nunca poderia fazer o que ele fez. Porque ele demitiu 200 pessoas, cara. Mais de 200 pessoas. Isso é uma coisa que é um pouco absurdo, entendeu? Isso foi meio jerk move, assim. É a única coisa. Eu entendo que ele queira seguir os sonhos dele e eu entendo que pra isso ele realmente tenha que diminuir o efetivo dele, mas... Cara, demitir 200 pessoas não é legal em porque nenhum lugar. Porque nos bastidores, do mundo, até onde a gente sabe, não há nenhum problema financeiro na Irrational. Entendeu? Exato. Não há nenhum problema de estrutura na Irrational. Não era uma empresa que funcionava de maneira redondinha, inclusive os jogos saíam perfeitamente. E a estrutura funcionava bem. Então foi um negócio mesmo assim: saem vocês, eu quero fazer um negócio menor. Isso foi meio até babaca da parte dele, porque não houve uma preocupação em realocar essas pessoas para outros. Talvez fazer vários pequenos estúdios com a Irrational, fazer vários jogos, seria até melhor, teria várias ideias. Todas as pessoas lá, a gente sabe, são criativas pra caralho. Sim. Felipe Dottori. Marcola, Broken Age é um jogão por si só ou parte do seu valor vem da nostalgia? Alguém que curte Adventures, mas não jogava LucasArts quando moleque, ainda vai achar o jogo fodão? Cara, eu Broken Age é do caralho. Desculpa então, atropelar o Marcola, mas... Mano. Você jogou Broken Age também? Não, tava confundido com Broken Sword, velho. Que também é um puta jogo, tá ligado? Também é um puta jogo. Mas eu acho que, neste caso, ambos se aplicam. Broken Age é um jogo do caralho. Inclusive para introduzir as pessoas ao Adventure. Uhum. Então ele funciona para quem não gosta. Não é que não gosta, mas nunca jogou um clássico da LucasArts. Até porque ele tem uma pegada mais moderna, assim. Uhum. Mas ele também, para quem tem uma pegada nostálgica, uma saudade de Monkey Island, de Full Throttle, ele tem muita coisa para essas pessoas. Pô, que legal. E ele, artisticamente, funciona bem pra caramba. É lindo, puta história de arte. Então, meu... Vai fundo. Bruno de Paula. Opa. Admitam, vocês ouviam Creed até mais do que eu. Van Depp aí, relembrando Van o episódio Depp, passado que ele soltou, que ouvia Creed e de fato... Vou fazer uma confissão. Cara, olha, eu não ouvia, sinceramente. Eu achava irritante desde o começo assim. Que eu nunca gostei dessa voz parecida com... Com Ed Vedder. Eu não curti essa fita, cara. Vou fazer uma confissão, que é uma confusão. Aí, certo. Vou fazer uma confissão de que eu sempre confundia Creed com Nickelback. Justo, cara. Faz sentido. Sempre confundia Creed com Nickelback. Pra mim era sempre a mesma coisa. Eu acho que ninguém vai ficar ofendido com isso, cara. Creed, Nickelback, The Calling, tá ligado? Mano. Nossa, The Calling, né, velho? Pra quê, né, cara? Por quê? Vamos lá. Quem mais? O Yuri Bileschi. Primeiro ele quer saber quando vai ter uma sessão de 2 horas só pro Marcos responder todas as perguntas que lhe foram feitas. Nesses últimos... Desde que ele nunca mais apareceu aqui na comunidade do Conversa. Nada. Além mais disso, qual foi sua última decepção com videogames e por quê? Decepção com videogames, mas decepção mesmo. Pesada, sim. Mesmo pesada? Nossa, cara, isso é... Ah, tá sendo um pouco com o Tiff agora, né? Não, mas é uma decepçãozinha, não é? Sim. Não é um negócio que afundou. Tinha expectativa, assim. Lágrimas, assim. Ano passado eu lembro que eu tive uma, mas eu não tô conseguindo... Teve o Alien, né? Colonial Marines também. Mas o Alien não é uma decepção, é uma fissura no seu... É um problema. Aquela coisa que você fala, isso podia ser... O Assassin's Creed 3, talvez? Esse! Obrigado, moça! Eu esqueço. Eu tento esquecer. Eu me esforço pra esquecer. Desculpa. Mas é esse, cara. É esse. Rolou um bloqueio. Assassin's Creed 3. Porque o Assassin's Creed 2, o Assassin's Creed Revelations, o Assassin's Creed Brotherhood, puta hora pra caralho, fecha um... Assassin's Creed 3. O 3 te fodeu, né? O 3 você ficou mal. Aquela coisa que... Foi bad. Triste. Pode crer. Jefferson Rodrigues. Marcos Oliveira, como você mantém esse cabelo sedoso? Ah, é verdade. Escoloso? Aliás, a gente tá tudo com o cabelo cortadinho, tosado. Sim, aqui. Cara. O Marcola tá com belos cabelos. Você errou. Massa capilar formidável. Aí, rapaz. Tá mais pra ceboso. O que que eu faço é banhos aos sábados. Uh-huh. E apenas aos sábados. Bom. E eu comprei lá nos Estados Unidos um potão de 3 litros de Old Spice Body Wash. Que tá sendo muito providencial, cara. Louco, cara. Isso é legal. É realmente muito bom, cara. Funciona bem. Animal. E pra fechar, o Gabriel Crispino, uma pergunta mais ampla. Opa. O que vocês acham do vestibular como forma de seleção pras universidades, principalmente públicas, do Brasil? A princípio, quando eu comecei a fazer vestibular, Eu fiz, pra quem não conhece, eu fiz uma escola chamada Vértice, que aqui em São Paulo ela é bastante conhecida por ser completamente paranoica em botar pessoas em faculdades difíceis, tá ligado? Tipo, em fazer as pessoas passarem em vestibulares complicados. E eu acho que um pouco por eu estudar nessa escola, eu tive bastante, tive um pouco o meu cérebro lavado por vestibular, é isso aí, é uma coisa justa para todos e tudo mais. Até a hora que eu me mudei pro Canadá, e não existe vestibular no Canadá de forma alguma. E aí eu entendi como, de fato, uma faculdade deve escolher o seu aluno. Porque tem essa ideia de que, tipo, ah, não, são esses caras aqui, os mais fodas que acertaram essas perguntas e tudo mais. Só que, mano, isso não tem absolutamente nada a ver com o que... O vestibular não tem absolutamente nada a ver com o que você vai, de fato, aprender na faculdade. Sim, totalmente. Absolutamente nada, cara. Já a forma como no Canadá eles escolhiam fazia muito, muito sentido, porque eles queriam encontrar um alinhamento do aluno com a faculdade, tá ligado? Então o que ele faz? Mande um portfólio, mande alguns textos e escreva uma carta de por que você deve ser um aluno dessa faculdade. Isso eu acho que é muito melhor do que você ficar... Responder perguntas do colégio ali, tá ligado? Porque, tipo, é aquele mesmo lance, cara. Eu acho que tem até tem até uma charge famosa que tem um macaco, um elefante, um peixinho no aquário e um pássaro, assim. E era, olha, vamos fazer aqui uma prova igual para todos, tá? Que é justa para todos. Vocês vão ter que subir naquela árvore. Tá ligado? Sim, cara. Tipo, mano, o peixe não nasceu para nascer numa árvore. Exato, entendeu? Tipo, porra, quando eu fui fazer... Eu fiz cinema. Que eu tinha que aprender biologia, química... Cara, isso é bem bizarro, mesmo. Não tem absolutamente nada a ver, cara. Acho que o vestibular é meio que um reflexo do atraso do sistema de ensino como um todo. É, isso. Sim, falar, definitivamente. Ele é tipo, é a ponta do iceberg do sistema de ensino, cara, viciado. E vamos ser sinceros, no Brasil, quem estuda nos melhores colégios passa nas melhores faculdades. Sim. Ou seja, quem tem dinheiro. Então continua sendo esse sistema terrível que... Sim. Viciado, né? Segregado. A lógica seria ensino básico pro cara, pro moleque, né, pra criança. Chegou ali na quinta série, pergunta pra ele o que você quer fazer. O que você gosta? Não é o que você quer fazer, porque ele não tem essa responsabilidade. Não tem essa responsabilidade. Por que você gosta? Você gosta mais de matemática? Você se divertia fazendo os cálculos lá? Então vamos aqui deixar você na matemática, dar foco nisso. Uhum. E vamos se preocupar menos aqui com... Tudo bem, português é importante porque você precisa saber a sua língua. Mas vamos preocupar menos aqui com isso, geografia, biologia. Você vai focar nessa área, física, matemática, ou você vai focar em português, história, ou você vai focar em artes e não sei o quê. Chegou no vestibular, apresenta isso para a faculdade. No Canadá eu também gostava que eles tinham uma solução também muito boa para isso, que era assim, eles atrasam um ano de faculdade. Então, aqui no Brasil, a gente, aos 18, normalmente, tradicionalmente, aos 18, 19, entra na faculdade. Lá, normalmente, as pessoas entram com 20. Por quê? Porque ou elas tiram um ano sabático, tipo, elas saem do colégio e vão fazer qualquer coisa, ou elas fazem um técnico, que, tipo, em algumas províncias é até obrigatório. Em Quebec era obrigatório. Que você tinha que fazer um ano técnico pra te preparar pra você entrar na faculdade, tá ligado? Pode crer. Acho justo. Porque é muito faz bom. Sentido tipo, pra você caralho. Você faz lá a tua colégio, como todo mundo, aprende igual como todo mundo. Aí você passa aquele um ano focando em alguma coisa que você gostaria de fazer. É bem mais generalista, assim, mas pra entrar justamente na sua área. Então, por exemplo, eles agrupam jornalistas, pessoal que faz cinema, rádio, TV, comunicação em geral, num curso de comunicação, onde você vai aprender a mexer numa câmera, onde você vai aprender a falar no microfone, onde você vai aprender a se comunicar, esse tipo de coisa básica, tá ligado? Sim. E te prepara muito pra entrar na faculdade. Aqui, pode reparar que existe uma desistência muito grande de alunos que saem no primeiro ano da faculdade, nos primeiros 6 meses. Uhum. Porque a pessoa fica naquela de, eu preciso entrar, eu preciso estudar e tudo mais. E passa 6 meses muito infeliz, assim, que entra, porque não tem absolutamente nada a ver com o que ela quer. Acaba entrando por necessidade, ao invés de... E tem pressão, exatamente. Tem pressão dos pais. Pressão da sociedade, pressão forte da escola, inclusive. Sim, nas completamente. Escolas, por exemplo, meu pai é professor no Anglo. Pode crer. E eu estudei a vida inteira no Anglo. Uhum. O ângulo é essa pressão, cara. Você passa no vestibular porque é importante pra você. Você. E daí eles davam uns cursos vocacionais pra não dizer que não estavam fazendo nada. Que tipo, você gosta do quê? Então você tem que fazer isso. Tipo, ninguém com 17 anos de idade sabe o que vai fazer da vida ou o que quer fazer da vida. Fato. Ninguém. Lógico. Tem que ter a liberdade dessa pessoa experimentar. Tanto que eu entrei numa faculdade, larguei, entrei em outra, larguei. Tô voltando pra primeira pra dizer que eu fiz. Uhum. É todo um rolo, cara. É complicado. Você descobre o que você quer fazer da sua vida, curta... treinando, testando, fazendo, experimentando e se fudendo. E uma das grandes sabedorias que eu aprendi na letras, um cara da... Quando eu tava no primeiro ano de letras, chegou um veterano meu, tipo, ele tava no quarto ano e ele falou assim... bem-vindo à faculdade Faldelança. É. E se você estivesse fazendo história, bem-vindo à faculdade Faldelança. Se você estivesse fazendo administração, bem-vindo à faculdade Faldelança. O que você vai aprender na faculdade? Se fuder. Se fuder. É real. É. Mas é, fica aí. Eu acho que é só isso. Eu acho que o vestibular é uma coisa que é totalmente... É muito... Não faz sentido nenhum, principalmente com a defasagem que a gente tem educacional no Brasil. Sim, principalmente com isso. Principalmente, né? Já é ruim por si só. Eu imagino que, assim, por exemplo, um sistema como vestibular até funcionaria no Canadá, que é igualitário, a educação é igualitária para todos, todo mundo vai para a escola, o nível de analfabetismo é baixíssimo, etc. Só que lá, porque lá de fato a sociedade é mais igual. Não adianta você aplicar um teste que todo mundo. Que é igual para todos, sendo que a sociedade não é igual para todos. Sim, tá ligado? Sim, total. Eu acho que é isso. É isso. Terminamos, né? Ufa! Isso foi crocante. Isso foi. Foi. E cremoso. Crocante e... como um frango frito do... E mais uma vez, homenageado estamos... no Japão. E mais uma vez estamos batendo aí quase 2 horas. Caceta, hein? A gente fala pra porra, cara. Fala pra porra. Pra porra. Vamos terminar? Vamos acabar. Bora. Esse negócio. Momentos finais do Navio Pirata número 8. Agora dicas. Marcola, você tem dicas para a gente? Eu tenho uma diquinha. Uma das coisas que você fez, uma das coisas que eu fiz, porque agora eu tô nessa pira. Jogo de tabuleiro muitas vezes é melhor que jogo de videogame. Olha só, cara. Não sempre, não em todas as situações, muitas vezes, mas é que muitas vezes é muito, muito legal você sentar com seus amigos e jogar um jogo. Compreensívelzíssimo. Então, eu comprei uma caralhada de jogos de tabuleiro nos Estados Unidos. Uma caralhada. Jogos que é difícil de encontrar aqui, mas eu recomendo do mesmo jeito porque, enfim, vale a pena. Dá pra importar também? Dá pra importar. É um joguinho chamado Smash Up. É um jogo de cartas em que você tem várias facções. Zumbis, robôs, piratas, ninjas, alienígenas, dinossauros, gnomos e magos. Cara, que louco, e cara. E aí tem expansões que adicionam Cthulhu, Lovecraft, adiciona... pandas, adiciona umas paradas loucas. Nossa, e o que você faz? O jogo é o seguinte, você pega duas dessas facções, mistura num baralho e esse é o seu baralho que você vai usar. Então, tipo, você pode ter alienígenas zumbis, ou piratas gnomos, ou dinossauros ninjas. Que animal, cara. E você, o que você tem que fazer é, tipo, ter uma base no meio do jogo, que é uma base inspirada nas facções, tipo, tem o dojo, tem o shopping dos zumbis. Sei. E você tem que ir botando minions lá, e cada facção tem uma habilidade especial. Os robôs conseguem colocar vários, o dinossauro é mó fortão, sei. O ninja mata outros, o pirata consegue se mover de uma base pra outra de boa. Sei. E o objetivo é você botar o máximo de minions lá pra estourar a base e você ser o que tiver mais pontos naquela base pra você ganhar os pontos e ganhar 15 pontos. É um jogo extremamente simples, extremamente rápido. Só que só a ideia de você jogar com dinossauros gnomos já faz uma coisa ser incrível. Que foda. Smash Up. Cara, que animal, cara. Bela dica. Animal. E é isso, encerramos por hoje. O que estamos ouvindo hoje, aliás? Falta isso. Foi inspirado justamente na viagem paradisíaca. Na viagem paradisíaca do Marcola. Nós estamos ouvindo o Príncipe Fresco, né? O Fresco Príncipe. Do Ar Belo. Senhor, o Lorde Will Smith. Ou como vocês chamam também? Ou como Guizão da Silva. Guizão da Silva. Will Smith. Com a música Welcome to Miami. Exato. Né, do CD Grande Estilo do Guizão. Cujo clipe foi considerado um dos mais caros do mundo na época. É mesmo? Porque ele tinha várias transições. Tem umas transições de after que hoje tipo, é fácil de fazer, né? Mas na época era foda, é verdade. Era um trampo de fazer aquilo. Pode crer, cara. Rapaz. Grande Guilhermão com o seu filho eternamente bolado. Exato, né? Boladão. Sempre boladão. Sempre incomodado. É como se já tem um Tumblr sempre disso. Mijado na calça, tá ligado? Ele tá sempre zoado. Já tem zoado, um Tumblr disso? Tipo, provavelmente, cara. Filhão do Will Smith boladão. A gente tem que fazer. Mas é isso, Navio Pirata número 8 vai ficando por aqui. Exatamente. E se você quiser mais Max Rebo na sua vida, sim. Nós temos também tiras de segunda, quarta e sexta. Exatamente. Temos Mix Rebo toda a primeira semana do mês. Exato. E Navio Pirata. Navio Pirata, que você está ouvindo agora. Você também pode entrar no Convés da Max Rebo, que é onde acontecem os burburinhos, onde você pode mandar perguntas, pode mandar vídeos, ouvir um groove que de vez vez em quando a gente bota groove, lá. Trocar uma ideia com os brothers, discutir ideias. Exatamente. É. Que é o facebook.com/grupos/conversa da Max Ribble. Sim. Uhum. Tem a página do Facebook da Max Ribble? Exatamente. Que é o facebook.com/somosmaxribble. Que é onde a gente posta as tiras, as exatamente, coisas. Todas as novidades. Pode assinar em primeira mão para receber tudo. Tem o nosso Twitter, que é o @maxribble_. Exatamente. E o núcleo. O núcleo de tudo, onde você pode ficar lá o dia inteiro, se você quiser, maxribble.com. Sim. Moleza. E só pra lembrar que este mês vamos lançar a Mixribble depois do carnaval. Exatamente. É verdade. Inclusive, a gente explicar, porque semana que vem já é carnaval. É verdade. E então, portanto, não vamos, como tem pouca gente que vai estar online e tudo mais, então a gente vai postergar, não é? Vamos depois... E eu vou estar fritando por causa do casamento. E o Moça também, vai estar fritando também, no casamento, então é melhor que não, a gente não grave mesmo na semana que vem. É, então voltaremos na outra semana depois do carnaval. Exato. Mas para não deixar mundo... Não, na outra semana eu volto, mas na outra eu não estarei presente. Na outra eu não estarei presente. Uhum. Mas isso aí avisaremos. A gente avisa depois. Na próxima. Uhum. Mas, para não deixar as pessoas na mão neste carnaval, vamos lançar a Mixribble na próxima quinta-feira. Quinta-feira. Uhum. Excepcionalmente, em vez de terça-feira, vamos lançar, mas é na primeira semana de março. Logo depois que todo mundo voltar de viagem, exatamente, das suas festividades carnavalescas. E aí postaremos também uma tira na sexta-feira, mas segunda e quarta não teremos tiras. Exato. Porque também a gente merece descansar. A gente é ser humano, a gente é ser humano também. Aproveitar o carnaval também. Exato. Vai fazer umas coisas aí. Curtir uns bangs. Vai bater uma punhetinha. Exato, sim. Exatamente. Ou uma siririca. Uma punhetinha pro caso. Depende do que tipo de genitália você tem. Exatamente. Ou não, né? Ou não. Ou não. Simplesmente não pode fazer nada. Se você curte uma siririca no seu bilau, pode você pode aproveitar também. Pode. Também. Você pode. Eu não acredito que eu falei isso. Assim que eu estou terminando a minha participação nesse podcast. com essas belas palavras. Com essas belas palavras vamos embora. Obrigado, Marcola. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcola. Aí para o que der e vier. Isso aí. E mandem salves aí pro Marcola, que ele aparece. É assim com que certeza, funciona. Com certeza. Sim, quando quiserem, me invoquem como os frangos solenes do Japão. Faço uma celebridade solene dessa com... O Coronel Sanders, que eu apareço. Que tipo de oferendas a gente precisa pra sumar você? Além de depressão e tristeza. O rosto descolado dos meus inimigos. Você pode trazer um pedaço de carne de todos os inimigos. O KFC também, os franguinhos. Um baldão de frango é louco. Um baldão louco, assim, mas com molinho. Sim, tem que ter molinho. Molinho. E muita dor e desespero e desamparo. E desilusão. É isso aí, bucaneiros. Então, se vocês quiserem Marcola, balde de frango do KFC e dor e desespero e sofrimento. Exato. E até semana que vem. Até semana que vem. Falou! Falou. Nice. Bouncing in the club when the heat is on, all night on the beach till the break of dawn. I'm going to Miami. Welcome to Miami. Party in the city when the heat is on, all night on the beach till the break of dawn. Welcome to Miami. Bienvenido a Miami. Bouncing in the club when the heat is on, all night on the beach till the break of dawn. I'm going to Miami. Welcome to Miami. Party in the city when the heat is on.